de jogos e diversão, começando a sua 237ª edição para falar da volta dos que não foram, os jogos que nunca foram lançados. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente temos o Ilapso. Eu quero Tanguinha CDZ Parte 4. E também quem quer Tanguinha CDZ Parte 4 é o Daigo. Quero mesmo, quero até participar, quero falar mal dos caras de Asgar. E quem quer falar também mal dos caras de Asgar é o Senhor da Eternidade. De cagar. Eu quero... Cala a boca. Eu quero podcast de Tormenta. Boa. E quem nunca vai liberar o podcast Tormenta é o Killer Asus. Tá proibido mesmo, cara. Isso daí não vai sair até a gente refazer. E é isso aí. A conclusão dessa abertura não vai ser lançada. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Ximenes é quinta aqui em casa jogando com o guerreiro dele que usa um escudo torre. E com o loop. Não, o loop tá fora dessa. O loop é na sexta. Caralho, o cara tem duas sessões de RPG e não chamou de inimigo pra nenhuma, cara. Quinta-feira é dia de Ximenes na casa do Killer Asus, porque quinta-feira é dia de maldade. Não, sexta-feira é dia de maldade. Quinta-feira é dia de maldade? Caralho, cara. O Ninja, depois que teve filho, entrou na maldade mais cedo, cara. É na quinta, cara. Ximenes. Atenção, atenção para você que possui síndrome do pânico, atenção você que tem transtorno bipolar e atenção você que matou a família e foi ao cinema. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto das Jagas, em sua edição 237. E aqui existe, pelo menos na minha cabeça, existe o Senhor da Eternidade. Aquele que só fala palavrão desnecessariamente e tem voz de viado. Sim, e esse sou eu que também não tem voz de homem, seja lá quem for. Vamos começar esta buceta cedo, pois hoje nós logo já temos o e-mail que faltou na semana passada. Sim, vejam vocês, a resposta comissionada chegou e vocês logo vão ouvi-la, mas primeiro farei seus caralhos autoconscientes sem o hífen. Eis a minha pessoa, Ilukaiser, enfrentando os malefícios da falta do que fazer para alcançar o objetivo de fornecer aos senhores um e-mail ou algo próximo disso, melhorando suas missivas, meu filho. Vai, manda ver. Achei que o Daigo fosse ler minha última mensagem, mas infelizmente quem acabou lendo foi o Senhor da Eternidade. Cara, se você quisesse que o Daigo lesse, era só falar, fera. Né, indica. A gente pode fazer. A gente faz pedidos. Foi mal, cara, mas você na maioria das vezes lê com muito desânimo os e-mails. Acho que o seu e-mail que é chato, entendeu? Não me animou. Olha, menos quando eu faço treta. Nesses você bota empolgação. Por que será? Ah, tá. Bom, quando você me empolga, eu empolgo, fera. É assim que funciona. Com isso ficou meio chato de ouvir. Oh, meu Deus. Esse menino gosta de... A galera tá muito exigente, né? Puta que pariu. Não é? Manda e-mail de 48 horas de duração e quer que a gente leia, porra, com ânimo, entendeu? Com felicidade. Aposto que nem eu nem paga no Patreon. Paga porra nenhuma. Só quer vantagem. De qualquer forma, gostei do cast. Só que tive que ouvir ele no site na madruga, porque baixei 4 vezes pelo feed e em todas a trilha estava bugada, mixando a parte do Ximenes com a parte pós-Ximenes. Que delícia. Mas isso aí foi resolvido até rapidinho. O troço ficou tão bugado que fiz um comentário na page do BFS falando sobre isso, mas não me responderam. Normal. Mas a gente resolveu, não resolveu? Então pronto. Sim. Não precisa responder. Uma coisa que o Ilapso vem fazendo é usar muito Dark Souls como exemplo em analogias a algum assunto, principalmente envolvendo nicho e boas vendas. Eu vou primeiro corrigir o Ilapso, porque ele diz que Dark Souls vende em média 80, 120 mil cópias. E isso está errado, já que a média de vendas de Demons, Dark Souls e Bloodborne é de 2 milhões. Talvez ele tenha falado do primeiro Dark Souls, na época quando era... Ah, sei lá, foda-se. Ele só tá errado. Não, ele é errado, quem tá certo. Temos várias camadas aí que já vamos explorar. E pelo seu real gênero, ação e aventura, é natural que ele venda bem. Se você diz... Eu não acho que é por isso que ele vende, mas... Eu diria que é só algo mais Uncharted da vida que vende bem garantido, só por ser ação e aventura. Sim. Um Tomb Raider. É porque tem uma vibe muito mais cinemática, né? Exatamente. Porque Dark Souls, que é tipo, muito mais focado na porradaria mesmo. Uhum. Algo que quero mesmo falar de Dark Souls é sobre a constante má interpretação sobre a série. Uhum. Aham. Por exemplo, os jogos serem interpretados como RPGs de ação, ou na verdade são jogos de ação e aventura com sistema de progressão mascarado como um level de RPG. Ah tá, então o que você tá dizendo é que basicamente todo jogo de RPG são jogos de ação e aventura, ou jogos de ação ou aventura, com sistema de progressão mascarado como level de RPG, é isso? Basicamente, ou pelo menos é o que parece. Bom, enfim. Uma coisa que acho muito errônea dos fãs da série é preferir Dark Souls 1, e atualmente o 3, do que o 2. Aí agora ele segue dando uma barragem de ataques ao Dark Souls 1 e 3, e enquanto ele enaltece o 2. Mas não vamos nos ater a isso, porque comissionamos uma resposta de alguém que realmente entende do riscado. Não que nós não compreendamos o que está sendo dito, de fato nós fazemos, pelo menos o Dark Souls 1 eu joguei, o Senhor da Eternidade também, eu acredito. Eu joguei o Demon Souls, o Dark Souls 1 e o Dark Souls 2. Sim. Eu não zerei o 2, contudo. Ou seja, não somos exatamente o público, aliás, até que somos, nem especialistas na parada, como nós somos especialistas de porra nenhuma, mas agora vocês ouvirão um homem que realmente dedica-se a salvar a série Souls, a salvar o anime, a salvar o mangá, com a palavra do Senhor Tengu. Olá a todos, eu sou o Fernando, também conhecido como Tengu. Eu já participei algumas vezes aqui do Eu Gosto de Jogos, alguns programas, inclusive sobre Dark Souls, dentre outras coisas, e eu fui convidado, cordialmente convidado pelo amigo Taigão, Douglas Jung, para comentar o comentário de um companheiro que enviou uma mensagem pro podcast. Talvez eu divague um pouco, mas acho que é para isso que serve edição, no fim das contas. A pessoa compara os 6 Dark Souls, colocando o Dark Souls 2 como maior, como um jogo melhor dos 3, que eu discordo. E eu queria entrar um pouco nessa diferenciação, nessa discussão. Não é que Dark Souls 2 seja absolutamente do pior que os outros. Ele tem, sim, tem aspectos melhores, principalmente da área técnica. É um jogo mais tecnicamente polido. Ele é mais bonito que Dark Souls 1. Ele tem várias mecânicas melhores, como você subir escadas mais rápido, além de, em vez de só poder descer. Você pode usar vários itens de uma vez só. O PvP funciona melhor. Você tem mais opções para build de mago, por exemplo. E eu acho que é basicamente isso. Acho que as Covenants funcionam um pouco melhor. Mas acho que esse é o limite em que Dark Souls 2 é melhor do que 1, na minha opinião. O comentário que o Daigo mandou, ele cita a questão ele começa de um jeito muito, muito raivoso, falando que na realidade, por jogos serem interpretados como RPG de ação, quando na realidade são jogos de ação e aventura com sistema de progressão mascarado no level de RPG. E que vai ser uma discussão meio sem sentido, né? Discutir gênero de jogo, sei lá, se apegar a um detalhe tão, tão besta. Meio que não importa. O gênero do jogo não importa na qualidade geral dele. Então acho que essa é uma discussão que nem vale a pena entrar. Outra coisa que diz que ele acha muito errôneo se nós da série Souls preferir o 1 e atualmente 3 ao 2, sendo que ele se revela o jogo extremamente mal feito. Opiniões. Por que é errado você achar que um é melhor que o outro? As pessoas têm opiniões e embasam suas opiniões de maneiras diferentes. Assim como você embasou a sua, eu tô aqui embasando as minhas. Acredito que cada pessoa tem sua preferência e embasa ela da maneira que acha melhor. Mas eu discordo amigavelmente do que você diz, que é um jogo extremamente mal feito do ponto de vista técnico. Há de se lembrar que a From Software, ela é ainda e era uma empresa pequena. Ela vinha fazendo jogos bem bons, mas simples, né? Como você tinha os Armored Cores, os Kingsfields, Ninja Blade, por exemplo. São jogos simples, mas divertidos. Demon's Souls, ele é um jogo que só saiu para PlayStation 3, ele é de 2009. E ele foi o primeiro grande hit global da From Software. Ninguém esperava isso dela. nunca foi uma empresa de grande potência, né? E ainda que a Sony deu uma mãozinha no desenvolvimento do jogo. E ainda assim ele tem problemas técnicos diversos, né? Ele é meio feio, ele ainda é meio feio, ele tem alguns loadings longos, mais longos que o Dark Souls 1, e por aí vai. E isso não impede ele de ser provavelmente o meu favorito dos quatro. Cinco Souls. Dark Souls 1 tem problemas técnicos, sim, principalmente o amigo cita Blighttown. Ele diz que é uma atrocidade no momento que você percebe que é uma área não muito grande em jogo low poly. Na verdade, ela é uma área grande em comparação às outras áreas do jogo, né? Você tem um grande espaço aberto com inimigos spawnando em toda parte. Então ela é uma área grande de fato, mas realmente não é à toa que ela ganhou o apelido de Lag Town pelos fãs da série. E uma das grandes vantagens de jogar no PC é você não ter esse lag na Blighttown, porque enfim, funciona melhor, a hardware é melhor de maneira geral. Existe uma diferença entre um jogo ter problemas técnicos e ter problemas técnicos ruins o suficiente para você estragar a experiência de jogo. Um jogo que eu cito que tem essa questão, que eu joguei recentemente faz 2 anos, é Drakengard 3, né? Dragon Dragon, que ele é um jogo muito legal, mas ele tem problemas técnicos escrotos. Por exemplo, tem uma hora, tem 4 finais pra fazer o terceiro deles, o spike de dificuldade é escroto. Aí você tem loadings gigantescos para fazer missões super curtas. Você tem a taxa de frame rate cai muito, você vira um God of War quadro a quadro, mal dá pra jogar, você precisa de muita boa vontade pra querer jogar. E outro jogo desses é, por exemplo, Sonic 2006, que tem loading times gigantesco, mas enfim, esse jogo tem vários outros problemas. Mas de maneira geral, eu acredito que você não pode culpar muito a equipe de por soltar um jogo assim, porque, enfim, do jeito que funciona desenvolvimento e lançamento de jogos, você tem uma equipe limitada, dinheiro limitado, tempo limitado. No caso, você tem uma pressão de uma publisher, que era a Bandai Namco. Então, eu tendo, pelo cuidado que eles tiveram no resto do jogo, tendo jogado muito ele, eu acredito que seja uma concessão aceitável eles terem lançado o jogo do jeito que ele foi lançado. No mais, Dark Souls 1, de modo geral, na minha opinião, ele é bem melhor que o 2, por vários aspectos. Um deles, por exemplo, é o mundo é mais coerente, os cenários se interconectam de maneira mais coerente, você tem uma transição mais lógica entre cenários. Quando Dark Souls 2, você tem coisas tipo você sobe um elevador e vai parar num vulcão, no castelo de lava, ou castelo de Drangleic, que não tem sentido geograficamente em relação ao resto do jogo. Então o mapa do Dark Souls 2 parece que eles fizeram vários jogos, áreas separadas, depois eles só sabem como juntar tudo de novo. Outro problema do Dark Souls 2 com relação ao 1 é que ele não entende muito bem o que faz Dark Souls 1 ser um jogo difícil. Jogo difícil, entre aspas, desafiador, que exige atenção e tudo mais. Quando no Dark Souls 1, na verdade, cada cenário era mais parecido com um quebra-cabeça em que você precisava identificar todos os perigos, o comportamento do perigo, onde o perigo tá, o que ele faz e tal. Dark Souls 2, basicamente, ele joga vários inimigos em um espaço fechado e manda você se virar. O que não é dificuldade de Dark Souls. Não é isso. O pessoal não entendeu o que é, assim. Tem algumas áreas muito escrotas, o que piorou, aliás, no Scholar of the First Sin, né? Eles lançaram nas versões PC DX11, acho, e PS4 e Xbox One. Eles reformularam os posicionamentos dos inimigos e colocaram coisas novas e tal, e ficou pior ainda porque eles colocaram mais inimigos. Eles só entucharam de inimigo. Essa foi a ideia de dificuldade deles pro Dark Souls 2: entuchar de inimigo. O que é ridículo em termos de Dark Souls. Isso não é dificuldade de Dark Souls. Um monte de inimigo em lugares ruins de você manobrar e tal. Inimigos fortes demais e tudo mais. Referências aos jogos anteriores, Dark Souls 2 também faz completamente errado. Dragon's Lair, ou os Dragon's Lair, não faz o menor sentido estar ali, não tem explicação. Por exemplo, Dark Souls 3 também faz isso algumas vezes. No geral, ele trata as referências de maneira melhor. Outro aspecto são os chefes, né? Dark Souls 2, os únicos chefes de Dark Souls 2 são os chefes que são memoráveis por serem muito ruins, como o Smelter Demon, por exemplo. Porque de modo geral eles são completamente passáveis e esquecíveis. E sem imaginação, né? Você tem chefe, você só... Pra você matar ele, só precisa estar rodando por trás e dando, batendo pelas costas, rodando ou batendo pelas costas, ou tipo, sabe? Não é uma coisa que te marque ou empolgue em termos de design de visual, design de luta. Não que o Dark Souls 1 não tenha um outro chefe ruim, como o caso do Breath of Chaos, que até o próprio Miyazaki reconhece que é um chefe ruim. De modo geral, o Dark Souls 1 tem chefes muito... muito mais incrível isso. Você tem, desde o primeiro, desde o Taurus Demon, você tem Orcs and Small, você tem o Iron Golem, você tem o Gwen no final. Todo chefe é memorável de alguma forma. É, no Dark Souls 2 isso não acontece. Você não tem chefes tão marcantes. Eu acho que você reduzir a comparação de qualidade entre os jogos entre o aspecto técnico é empobrecer o que os jogos são, né? Todos eles. É, você falar só de textura e de loading time e de frame rate. É uma discussão. Empobrece a discussão entre os jogos, empobrece os jogos em si. Então eu gostaria que todo mundo fizesse isso menos, porque são coisas que não valem a pena. Acho que diz que o jogo Dark Souls 2 tem de superior a 1, principalmente Dark Souls 1, é completamente repetição e comparação como tal. Não vejo diferença entre os dois nessa divisão. Melhor programado, áreas maiores, não adianta a área ser maior se ela era mais sem graça. Sem lag, isso é verdade, mas de novo, volto ao que eu falei, gráficos estão sendo melhores, mesma coisa. É muito mais valioso do que poder gráfico. Sabe, ou user, ou reparador, ou hexer bolado. Um tem um build, tanta variedade de build dentro dos arquétipos de força, dex e magia. Cara, tem tanta variação. Eu não vou dizer que o 2 não tem, o 2 tem, acho que até tem igual. Então, não sei onde isso é um detrimento ao Dark Souls 1. O 3 onde bate mais, onde tem espada mais rápida. O 3 tem problemas de balanceamento, isso é verdade. No PvE, tanto no PvP quanto no PvE. No PvE, magia não é tão bom, e é um jogo mais limitado. Vamos ver, isso é verdade. Eu não sei como eles vão fazer com isso com relação aos DLCs. Porque Bloodborne, por exemplo, se tinha um número muito limitado de armas, mas o DLC deu muito mais armas divertidas e isso resolveu o problema. Bloodborne tem outros problemas, mas das armas você resolveu bastante com o DLC. O DLC do Dark Souls 1 é fantástico, é bom pra caralho, colocou várias coisas novas. Também são bons. Combate mais ágil, refinado, e de comandos respondem melhor, seus leis são propositais de forma mais justa e não são desculpas para o design desafiador. Desculpas de que é para o design desafiador. Eu não diria que é uma desculpa. O combate de Dark Souls 1 ele é mais cadenciado mesmo, é o estilo do jogo, não é uma desculpa, é só uma filosofia. E tem gente que prefere a jogabilidade e a mecânica resposta 2, eu prefiro particularmente de 1, também não acho que sejam opiniões, não acho que seja um detrimento ou um ou outro. Mas 3 é quase tão ruim quanto 1, não sendo mais mal programado, porque tudo isso estava envolvido e conseguiu tirar leite de pedra. É incompetência do Miyazaki por isso, mas olha, cara, eu não sei se qualquer coisa que eu diga, se você diz que o Miyazaki é um incompetente, eu não sei se qualquer coisa que eu vou dizer vai pra te convencer do contrário, cara, mas Miyazaki é uma das únicas pessoas hoje em dia que se preocupa em level design, e level design é uma coisa que não existe em Dark Souls 2. Level design em Dark Souls 2 é corredor e monte de inimigo. Level design em Dark Souls 1 é Anor Londo, é ponte de Anor Londo, é Saints Fortress, cara, Saints Fortress. Eu nem sei, assim. A chegada no Kill Now the First Flame é um momento tocante pra caralho. New Londo Ruins é um cenário muito filha da puta, mas é os fantasmas e a água e é tipo... Eu não sei, eu acho que Dark Souls 1 é bom pra caralho. Eu acho que essa é a questão. Não reduzam a discussão de jogo a aspectos técnicos, a não ser que seja muito crítico, pelo amor de Deus, não façam isso. E acho que é isso, não sei se tenho muito mais a dizer. Obrigado pelo convite pra comentar. Esse é um assunto que eu gosto tanto, que me é tão querido. E é isso, obrigado e mais uma vez um beijo nas almas de vocês. Bebam água, hidratem-se bastante. E até a próxima, tchau tchau. Só Sei que parecia o Silver agora sendo nihilista e jogando críticas grosseiras sobre o jogo, mas isso se dá porque não acho o Dark Souls 1 lá essas coisas. Realmente acho o 2 uma sequência melhor, uma evolução orgânica e correta da franquia. Admito que há pontos bem acertados do Dark Souls 1, mas pra mim ele tem mais acertos, mais erros do que acertos e não merece o título de xodazinho dos fãs. Bom, eu concordo que Dark Souls 1 é bem fraquinho. Eu gosto, inclusive o que eu sou mais fã é o Demon Souls original. Agora, sei lá, o Dark Souls 2 eu não me fixou tanto também. Tipo, parecia... não pegou a vibe, né? É, não peguei a vibe, parecia mais da mesma coisa. Talvez eu tenha ficado com preconceito por causa do 1, mas eu não sei. Pode ser, pode ser. A parada também é que eu não tive a experiência completa do 2, porque eu comprei o 2 pra jogar com a galera. Só que a galera falou, ah, bora jogar aqui junto, não sei o quê. E aí eu fui meio que na onda da galera, a galera meio que já sabia o que fazer, sacou? Eu só ia lá e dava porrada nas coisas. E o legal de Dark Souls não é você jogar assim. O legal de Dark Souls é você ter a experiência completa de você, tipo, ver os desafios, falhar nos desafios, descobrir o que você tem que fazer aos poucos, sacou? Sim. O clima do jogo depende disso. Então, como eu cortei isso, eu vou me abster de julgar o 2. Mas o 1 eu achei bem fraquinho mesmo, concordo com você. Até aí, você se irrita com o que os fãs acham, na verdade, é querer limitar a punheta dos outros. Os outros gostaram, eles gostaram. Você isso gostou de outro, você gostou de outro. É muito simples, é bem assim. Até porque fã é sempre uma merda e ele sempre vai gostar do que você não gosta e odiar o que você gosta. Né? Basicamente, você não é eles. Eles não são você e aí está a linha de divisão. Exato. E assim, acaba o meu e-mail. Sinto muitíssimo pelo tamanho do mesmo. Você que vai sentir muitíssimo por ter se metido com o Tengu. Mas construir uma argumentação consistente demanda caracteres. No mais, desejo a todos gameplays polidos e consistentes como os feitos pelo mestre Miyamoto. Punheta! Abraços! Ai, caralho. Acabou-se esta merda! Siga para o programa ou então simplesmente você pare de ouvir porque isso acabou. Não sabemos em que parte do programa isso estará. Logo mais, tem mais! E sanduíche de tender com abacaxi. Sanduíche de Temer. Sanduíche de Temer. Sim, corte o seu Temer. Diversão da vez! Meus amigos, existem promessas no mundo dos jogos. Existem promessas vazias. Promessas vazias que o Baixo Frente Soco não pratica mais. Mas não. O mercado ainda tem em peso. Muitos jogos foram prometidos para serem lançados com todo o hype. Alguns deles nunca foram lançados, outros deles demoraram anos e anos e anos até um dia serem lançados, ou até hoje continuam a serem prometidos e ainda não foram lançados. Acho que isso são três categorias de frustrações dos nossos corações de jogadores de juegos. E diversión. Como é que é diversão em espanhol? Deve ser isso mesmo, cara. Galeta com o releno. Biscoitos recheados. Cara, nunca mais a gente vai ter problema com essa merda de discussão São Paulo-Rio. Vai ser galeta e pronto. Galeta com o releno, viu? Tá resolvido. Galeta. Galetos e galhetas. Vai ser o nome do restaurante. Fala pra mim agora. E Lapso, você gostaria, por favor, de ilustrar para os nossos queridos ouvintes o que é essa situação de ter um jogo prometido e nunca lançado, principalmente na nossa pequena infância? Na nossa pequena infância. Pô, aquela pequena fase pouco, que vai... Né? A gente teve que vender chiclete no sinal rapidinho. Uhum. Aquela pequena fase que vai até os 3 ou 4 anos de idade, né? E que é muito triste quando ela acaba, né? Essa que é a verdade. O conceito que a gente tá tratando aqui hoje é um conceito que recebe o nome do sistema tecnocientífico informacional chamado Vaporware. Vaporware é um software ou um hardware. No nosso caso aqui vai acabar sendo jogo de videogame ou console de videogame, né? Vai ser o software e o hardware. Que passou por alguma fase inicial de um projeto. O projeto chegou a ser iniciado. Em videogame isso tipicamente envolve anunciar para o público. Exato. Que é onde geralmente dá a merda. Uhum. Mas o projeto em algum momento foi engavetado, seja porque foi postergado, por exemplo, The Last Guardian, que talvez ainda veja a luz do dia, ou projetos que simplesmente foram cancelados, tipo o Super Mario 128 ou Star Fox 2 lá na época do Super Nintendo. Então esse conceito de vaporware, não confundir com tupperware, que é aquele lugar onde de plástico onde a sua mãe guarda a sua mamita, é esse conceito que nós vamos trabalhar hoje, também conhecido como jogo que não saiu, para resumir mais facilmente. Aliás, isso é muito interessante porque normalmente esses jogos que nunca viram a luz do dia ou ainda estão prometendo ver a luz do dia, normalmente são continuações ou tem alguma correlação com outros jogos que você já viu. É raro você ter um jogo que tá nascendo agora, do zero, do nada, e o nego fala, meu Deus, ia ser tão foda se esse jogo tivesse lançado. Tem sim, tipo Titan. Mas o Titan, essa correlação que o Ninja Inimigo falou, eu vou estender um pouco, tá? Não necessariamente uma correlação com algo, algum jogo que exista. Sim, mas pode ser com uma alguma empresa. Forma, ou com alguma entidade que existe. Uhum. Por exemplo, aquele Star Wars 1313, que também nunca saiu. Ou o Titan, que era da Blizzard. O Last Guardian, por exemplo. O Last Guardian é um sucessor espiritual do Icon. Cara, é muito churato essa parada, né, cara? É muito churato. Sucessor espiritual de não sei quem. Mas é essa parada. Peraí, você tá comparando então o Last Guardian com a Rakesh? Não, aí você tá indo muito longe, vamos com calma aí. A Rakesh é sucessora espiritual da Vishnu, não é? É só a encarnação. Mas a Vishnu já tava viva quando a Rakesh chegou lá. Vishnu é um conceito. É um conceito. Sim. Naquele momento, em Shurato, tinha duas Vishnu. A que já era pra tá deixando de ser a Loura, que o Indra aprisionou, e a que deveria sucedê-la, que era a Rakesh. Como o Indra fez aquela merda e aprisionou a Vishnu e não deixou a coisa fluir, ficou meio que aquele estado de duas Vishnus ao mesmo tempo. Ah. Inclusive, provavelmente essa questão de ter duas Vishnus ao mesmo tempo, duas entidades tão poderosas que conseguiu trazer o Shurato pra porra do mundo espiritual. E o Gai junto, né? Não, mas os dois tinham que vir porque eles são a mesma pessoa. São a mesma pessoa, tem isso também. Eu tinha um ódio dessa Rakesh, né? Eu não lembro porquê, mas eu olhei pra uma foto dela pra lembrar e me deu uma raiva dessa mulher. A voz dela era muito escrota. Era a voz da Saori, mas era uma versão escrota. Lá. A dubladora da Saori lá também. Mas era uma versão muito escrota na voz dela e dava muita raiva. Aliás, o elenco inteiro... A Rakesh é uma das primeiras waifu. Aquilo não é waifu. Talvez. Boca quieta, boca fechada, talvez. Se abrisse a boca, caralho. A voz dela é muito irritante, cara. Você procura a Rakesh no Google Imagens quando de repente... Não. Tem que procurar pelo nome certo se quiser ver os fanarts direitinho. É Lakshu. Não, tô vendo. Ainda tem isso, né, cara? É um nome meio... É um nome hindu, né? Sim. Ficou esse nome meio genérico, mas é Lakshu, que às vezes é Lakshmi também, Vem de Lakshmi. Vem de Lakshmi, que é a deusa que ela devia ser. É, que coisa, hein? Mas vambora. Então, Vapoué. Gato no Vapoué. Vapoué. Vamos lá, Vapoué. Então, Vapoué aí que ficou foda no papo. O freestyle começou cedo hoje, né, cara? Tinha que ter um nome pra isso. Tinha, né, cara? Sei lá, momento body foda-se. Momento body foda-se. Era o freestyle, mas esse meme tá tão velho, né? Que foda-se. Cara, a gente parou com muitas coisas, tipo Framps. Ou... O Framps evoluiu, na verdade, né? A gente trouxe ele pra nossas vidas, mais presencialmente. Cachorro? Que cachorro o quê? Porra, não, pior. Mas o cachorro, que cachorro o quê? Cachorro do Last Guardian. Foi substituído por não vai dar, não. Que não vai dar o quê, rapá? Porra! Então, Vapoué. Mas uma coisa que a gente abandonou, eu acho que aí que começou mesmo, entendeu? Aí que o Bastrixoco começou a acabar. Foi o cabeção mesmo. Acho que o Bastrixoco não é mais o mesmo porque a gente não fala mais do cabeção. Verdade. Tu fala, toda semana fala de cabeção, né? A gente fala direto sobre cabeção. Ah, vou começar a nossa lista de Vapoué aqui, beleza? Só pra fechar o que você tinha falado, não precisa realmente ser a continuação de um jogo, mas ele precisa estar correlacionado com alguma coisa que gere expectativa nas pessoas. Isso é óbvio, senão por que ele vai anunciar? Por exemplo, se aquele... mas o cara pode anunciar porque... Anunciou, e aí simplesmente não saiu, o cara cagou. Tipo, sei lá, o Super-Homem do Tim Burton. É burro conhecido aquela porra porque ele não ficou anunciando. Nossa, a gente vai Super-Homem. O Nicolas Cage, porra. O Super-Homem vive? Caralho. Nicolas... tu tá maluco? Primeiro era pra ser do Kevin Smith, depois passou pra ser do Tim Burton. Caralho, não sei qual ia ser pior, mano. Nossa senhora. Eu do Nicolas Cage não tem muita escolha. Mas hoje em dia é meio que um padrão da indústria também você anunciar o produto antes de ser lançado. Nem que seja numa E3 da vida, você vai lá e mostra seu produto. É uma indústria que hoje... Hype, né? A indústria do entretenimento hoje é baseada em hype, né? Não. E esses... Inclusive, uma autocrítica pra a gente e todos os sites que produzem cobertura de entretenimento, os sites que fazem sucesso, se você for reparar bem, os caras são caras que sobrevivem à base de gerar hype em cima do hype que já existe. São funções quadráticas de hype. São funções quadráticas de hype. Tem sites assim que, tipo, veja esse trailer de Esquadrão Suicida, cara! Com certeza esse filme vai ser animal! Não tem como dar errado. Se for a IGN.br, ela vai botar assim: clique aqui para ver o trailer de um filme muito maneiro, veja só. O minuto 1 e 13 vai deixar você de cabelos em pé. Isso me deixa deixa muito puto. Caralho, pior eu só não clico quando eu vejo isso, cara. Eu conheço o pessoal veja lá aqui de dentro, cara. 17. Tu conhece por dentro? Né? Veja 17 momentos dos games que vão te deixar arrepiado. O número 6 me deixou com os nervos à flor da pele. Isso é muito speed, cara. Mas é assim que se faz. Isso é muito jornalismo nojento de hoje em dia. Caralho, jornalismo marrom. Imprensa marrom. Imprensa marrom. 24 maneiras de como eu me sinto quando o jogo trava. Quando eu tô jogando em pé. Então, tipo, vamos mudar o título do podcast pra, tipo, 24 melhores jogos que foram abandonados no meio da produção. Porra, isso funciona, hein? Vai ser um jogo por página pra ter mais. Entendeu? Sim, vai ser uma sim, caralho, pode crer. Vai ser uma foto com uma frase muito idiota e embaixo vai ter propaganda, sim, do tipo, propaganda pra cadete. Este segredo de como emagrecer deixa os cientistas em polvorosa. Conheça o segredo de emagrecimento que a indústria farmacêutica não quer que você conheça. Saiba como fazer uma mulher se apaixonar por você. Ilapso, isso é quando a gente ainda tá bem das pernas. Quando a gente começar a ficar mal das pernas, vai aparecer. Mulheres casadas querem transar. Esteja preparado para foder mulheres feias. Caralho, clique aqui antes de bater punheta. Aí abriu Ashley Madison. Cara, isso aparece em qualquer site, cara. Eu já perdi a noção. Essas propagandas de pornografia, de qualquer site, às vezes eu tô no trabalho, assim, pesquisando coisa acadêmica no Google e falo, meu, tô construção. Nojento, né, cara? Advogado nada mesmo hoje em dia. Lá, mas então. Só pra última ilustração que eu queria fazer. Hã? Sei que essa é a última. O Overwatch, ele não teria gerado tanto hype se não. Porque se ele não fosse um jogo da Blizzard, as pessoas não teriam tão assim, oh meu Deus, Overwatch é muito legal, eu vou fazer. Falando do Overwatch ou do Titan? Falando de Overwatch. Tá. Ah, sim, mas até aí, não, mas esse saiu. O Overwatch chegou a sair, eu só tô falando, dando um exemplo de jogos que geram muito hype, porque são de uma determinada empresa, porque Overwatch, se fosse feito por uma outra companhia, poderia ser um jogo fantástico, poderia ter sido um sucesso, mas não teria escalado tão rápido quanto foi porque foi lançado pela Blizzard, entendeu? Sem dúvida. Eu falei. Agora? Talvez uma única outra empresa hoje em dia que chegue nesse patamar de qualquer coisa que lança gera um hypezinho razoável é a Rockstar, e eu acho que é menos. Menos, aliás, sei lá, GTA, entendeu? Dossiê. Já que a gente já fez programa sobre tudo na Blizzard, a gente tem que fazer um dossiê Blizzard, em breve. É verdade, é verdade. Cara, mas esse fenômeno acontece em menor escala com empresas mais independentes também. Tipo, eu lembro aquele. Eu vou dar um exemplo aqui autoexplanatório do caralho, mas tudo bem. Aquele Honey Pop, aquele jogo de porn, clone de Candy Crush, cara. Falar clone de Candy Crush me dói. Clone de Vegetables. Não. Clone da Ovelha Tolly. Senhor da Eternidade, você tá falando de um clone pornô de Candy Crush. Você está indo falando... nicho muito específico de mercado. Mas enfim, o autor desse jogo foi lançar outro jogo, rolou um hype foda. Tipo, na comunidade de jogos pornô, tipo Candy Crush. Mas o jogo era uma merda, enfim, mas rolou um hypezinho. E rola com algumas empresas menores, isso rola também. Transistor, por exemplo. Transistor, exatamente. O pessoal da Supergiant, ele gera. Mas aí é uma galera que construiu um nicho ao seu redor, né? Exatamente. Um nicho razoável. Daria pra fazer um hype, por exemplo, de Super Meat Boy 2, por exemplo. Mas se você pensar, a Blizzard também é isso. Ela construiu isso ao seu redor, só que o nicho cresceu pra caralho e agora. O nicho cresceu pra caralho. Agora todo mundo. Por exemplo, um dos jogos. Não, mas nem sempre foi assim. Sim, é verdade. Um dos jogos que a gente poderia citar nessa lista de jogos que nunca saíram e que entra nesse quesito de empresas menores, na verdade, é um cara até, o Fez 2. O cara começou a fazer, ou começou a desenhar e nunca lançou, porque ele entrou naquela maré dele doida lá, o Phil Fish, o nome do cara, né? Ele entrou naquela bad vibe de tipo, agora que as pessoas ficam dando opinião sobre o meu jogo, eu não quero mais fazer, porque eu queria fazer o jogo só pra mim e que ficassem só olhando e batendo palma de longe. Eu não quero mais jogo. Também que as pessoas streamam. Ah, ele reclama de tudo, cara. Ele sistema reclamou ele até. É mental, né? Tem isso. Ele não era parâmetro, não. Ele não era parâmetro pra nada, não. Ah, ele. Mas parece que você. Caralho. Você viu aquele filme, o Indie Game, The Movie? Ainda não vi. Cara, te empresto. Tem Netflix, porra. Netflix, porra. Ah, tem Netflix. A legenda do Netflix, inclusive, é dos nossos amigos. Isso. E da Isabel. Mas, cara, dá pra ver claramente que ele tem muitos probleminhas. Até as coisas que ele fala no filme, você fala, velho, aqui no Brasil dava um processo. Aqui no Brasil ia virar bagunça. E ele ia pra Maricá. Uma merda. Ele ia pra Maricá. Ele ia pra Maricá. Ele ia pra Maricá de um canguru. É. especificidade. Ai, cara, esse nosso prefeito. Sabe uma coisa que me gerou um hype quando eu era moleque? Aquele Chrono Trigger 3D boladão. Não, Chrono Trigger não. Puta, cara. Era remake. Chrono Trigger? Não, foi Final Fantasy VI. Não, que isso, cara? Você tá falando do remake do Chrono Trigger? Não, é um demotech. Não, o que ele tá falando é um demotech do Final Fantasy VI que saiu pra mostrar o potencial de hardware do, então, Ultra 64. Sim. É, saiu em tudo quanto era revista de videogame na época, inclusive saiu dizendo que aquilo era um jogo que eles estavam testando pra fazer o Final Fantasy VII em cima daquilo. E até a gente postou no nosso grupo do Facebook pro pessoal falar de jogos que deram essa sensação pra eles e jogos que nunca saíram. O Carecucho até falou: caralho, eu comprei um 64 por causa disso. Mas assim, de novo, né? Igual agora que as ações da Nintendo despencaram, que ela falou que Pokémon Go não vai dar todo esse dinheiro pra ela porque ela só tem um terço da marca. De novo, a Nintendo não fez não mentiu em nenhum momento. Eles nunca disseram que iam fazer o Final Fantasy VII. Quem mentiu foi a Ação Games, a Game Power, a Herói Games, essa galera toda que botou: ai, caraca, vai sair Final Fantasy VII! Ué, talvez mas foi eles tenham a mesma coisa que a Square fez quando lançou no PS3 aquele tech demo no Final Fantasy VII, mas ali eles deixaram bem explícito: this is not a game, this is just tech demo, fuck you. Mas é um tech demo que é um option select, porque se ninguém gostar, você fala: cara, era um tech demo. Sim. Mas se todo mundo adorar, fala: não, era só um tech demo. Mas eu posso pensar no seu caso no futuro, tanto que fizeram agora. Aquela porra daquele tech demo de Final Fantasy VII, eu acho que foi uma das coisas mais ansiadas na vida útil do Play 3. E ninguém nunca em nenhum momento falou que ia fazer algum jogo de verdade daquela porra. Acabou que não rolou mesmo, né? Vai rolar agora e vai ser outro jogo completamente diferente. Mas, papo reto, essa demo do Ultra 64 é o melhor jogo de 64 que eu já vi na minha vida. Pode crer. Cara, talvez... Eu tô até com tesão nos polígonos dessa mulher de biquíni aqui. É. Talvez o Karina se iguale a ele. Eu tô vendo aqui os CGs do Final Fantasy VI pra PlayStation 1 e, cara, deu vontade de fazer um programa sobre os CGs mais bolados da infância. Os 12 CGs que você tem que... 1001 CGs pra assistir antes de morrer. O CG do 4 de PlayStation 1, minha mãe não sabia se o Cécio era homem ou se era mulher. Ela ficava olhando meio com a cara de... Caralho, o que é isso aí? Os desenhos do Yashitakamaru também. Não, minha mãe não pode ver isso, ela não sabe o que que é. Ela fica olhando. Cara, se você pensar bem, pessoas japonesas são difíceis de definir o sexo. É, visual kei tá aí pra isso, né? É, era só ver os atores daqueles teatros antigos, né? Takarazuka, né? É, exatamente. Ah, não, o Takarazuka é o que só pode mulher. Aí as mulheres têm que fazer por causa de homem. Não, mas olha só, pra gente não ficar enrolando com assuntos paralelos no programa inteiro. Eu sugeri a gente fazer esse programa pra vocês pelo seguinte: esses dias eu tava revendo esse assunto de jogos que nunca saíram, tá? E aí passou por mim um trailer de um negócio, caralho, eu nem lembrava mais dessa merda, que foi um jogo que a Capcom ia lançar pra arcade e PlayStation 2 no começo do século, lá de 2001, 2002, e nunca saiu, que era um jogo chamado, foi um não jogo chamado Capcom Fighters All-Stars Code Holder, segurador de código. Foda-se a porra do subtítulo, irrelevante. É o Capcom All-Stars, né? É, mas de onde sairia a Ingrid originalmente. É. Era um Tekken da Capcom, Tekken Virtua Fighter da Capcom, com passinho pro lado, etc. Que ia ter meia dúzia de personagens de Street Fighter, o Strider, o Hagar. A Akira de Rival Schools. É, a Akira e o Poison. Batsu, Poison. Ryu, Nash, eu ia falar Charlie, a Chun-Li, e acho que eram esses de Street Fighter. E o Alex, porque foda-se. É, tinha o Alex também. É. Não, é porque o Street Fighter 3 era o último que tinha saído, E o Alex é o protagonista da série 3, É o protagonista do 3, E o Charlie no Alpha é meio que o semi-protagonista, né? É o que adiciona a lore, né, na coisa. Sim. Então eram esses caras. E o Hagar, a Poison e bonecos novos, entre os quais estava a Ingrid, que depois saiu de verdade. E essa esse Ingrid? Jogo... Ingrid agora, ela é tipo uma viajante do tempo, que ela sabe a vida de todos os personagens, mas ela quer matar o Bison, porque o Bison roubou um troço dela pra fazer o Psycho Power. Ela tá no Street Fighter 5? Não, ela tá num dos próprios. Ela saiu no de PSP. Ela saiu mesmo naquele Capcom Fighting Jam. Sim. Evolution. Fighting Evolution. Que saiu um pouco depois pra Play 2 também. Só que é 2D, etc. Uma merda de jogo. Mugenzão. É um Mugen com jogos da Capcom. Horrível. Tem até o Red Earth naquela porra. Não vale a pena. E essa Ingrid foi colocada lá Depois ela foi parar no Alpha 3 Max de PSP, que é o Street Alpha 3, que tem ela, o Eagle, o Yun, a Maki, o Yun, que eles pegaram do Capcom SNK 2. É, eles pegaram três bonecos do Capcom vs SNK 2. É, o que encaixava ali no Alpha eles colocaram. É bem legal esse porte, é bem, assim, desequilibrado pra caralho. Mas o Alpha 3 é todo errado. Ah, eu acho bom pro caralho. Não, ele é bom, mas ele é errado. E aí, eles propuseram esse jogo, levaram pra fazer teste em conferências, em provavelmente em TGS da vida, e a galera não comprou a ideia do jogo. Levaram ele e outro jogo da mesma época, que era um negócio que acho que era War of the Grail, era um arcade de briga, tipo um pré-Musou, tá ligado? Que jogava com os caras das lendas arturianas. Levaram esses dois pra várias feiras de arcade, coisa de console, a galera não comprou nenhum dos dois, acabaram engavetando todos os dois e se foram. Ah, eu sei qual é esse War of the Grail, eu sei qual é. É que você falou pré-Musou, eu tava pensando numa coisa bem 3D zona, ao estilo Musou, mas ele ainda não era tão assim, né? Ele era meio... meio jogo 3D daquela época, sim, né? Dava pra fazer... Tipo aquele Spawn da Capcom. Aquele de Dreamcast, bom jogo. Pra caralho. Então, esses dois jogos, eles passaram por um processo de críticas de público, houve uma recepção baixa. A crítica do Fighters Cold Holder, né? Do Fighters All Stars, parece que as pessoas não gostaram do jogo porque era um jogo 3D. E aí cortava um pouco da expectativa que as pessoas têm em relação a um jogo de luta da Capcom. Sim. Então, lá em 2002, os caras estavam indo pra uma abordagem que poderia ter adiantado em 6 anos o Street Fighter 4 e não foram. Se você olhar a porra do jogo... Mas o jogo ele era 3D, tipo Tekken, ou ele era tipo Street Fighter 4, que é 3D, só que brinca? Não, ele tinha os movimentos de Tekken, ele tinha sidestep, ele tinha guarda avançada, ele tinha parry. Ah, então não tem nada a ver com Street Fighter 4. Porra. Não tem nada a ver com Street Fighter 4. O problema que as pessoas notaram ali era o seguinte: jogo da Capcom tem que ser 2D. Esse era o grande cerne da reclamação. Conta-se. Não era problema de jogabilidade. Você olhando o jogo, o trailer do jogo, sinceramente, não parece ter nada de muito merda ali, não. Se tiver. Eu olhando. O que ele tem de diferente, com certeza, ele tem um finishing move lá da vida. Ah, que o Critical Strike. Que cada boneco tem. Que o do Ryu, inclusive, é o socão dele, que é o Focus Attack do 4. Nasceu ali. E tem uns paranauê lá que parece meio capoeira em determinados pontos do jogo, que ninguém acerta ninguém. A mecânica não ficou evidenciada. Podia ser que não fosse nada também. Mas o ponto é o seguinte: a Capcom ela ficou num blackout de jogos de luta entre o 3, o Third Strike e o Alpha 3. Na verdade, o Capcom SNK 2 saiu um pouco depois disso, né? Mas entre o Capcom SNK 2 e o Street 4. Também já tava pronto, né? Quem? O Capcom vs SNK. Eles deram uma freadinha, mas ele já tava pronto quando ele saiu. Isso saiu em 2001, né? Então foi até antes do anúncio desse jogo. Então entre o Capcom SNK 2 e o Street 4, tem um período negro aí de nada. Tem esse Fighters Evolution com a bosta, ports de Alpha 3, ports de Capcom SNK 2, e eu não sei se o Street Fighter X3 é antes ou depois disso. Street Fighter X3 é bem começo da vida do Play 2 ali. É, né, já devia ter saído. Mas então, até aí não são eles, né, que fazia tudo era Arika. Era Arika, né? A Arika. Então, gerou esse período negro da Capcom de 7 anos sem nada. Caralho, né? Mas quando, foi na verdade, culpa desse jogo, você tá falando? Não digo que foi culpa desse jogo, mas assim, acho que a abordagem... O jogo deu uma esfriada, né? A abordagem que os caras propuseram foi essa: agora a gente tá indo pro próximo nível, que é isso aqui. E aí a recepção do público foi: cara, isso é uma bosta. E aí, não sei, vai ver, os esforços dos caras já estavam todos direcionados pra isso. E aí teve que esperar chegar 2007, 2008, pra o mundo já ter aceitado que jogo de luta tinha mudado um pouco. Porque se você... Cara, realmente, assim, foi um período que jogo de luta não teve avanço. Só morreu. Não, só foi morrendo. A SNK parou de fazer The King of Fighters todo ano. Mas que a SNK também morreu, né? A gente falou sobre isso, né? Que Street Fighter 4 ressuscitou essa parada. Guilty e o Tekken saíam na sua frequência, mas tem um público diferente. O público de Capcom, pô, é só ver Evo 2006, 2007. Os caras estão jogando Capcom SNK e Marvel 2. Assim, até sair Street Fighter 4. Então, esse jogo, essa proposta de jogo que foi recusada, ela poderia ter dado uma... Poderia ter falhado o jogo, tá? Mas ele poderia ter começado a orientar uma nova forma, essa nova forma que a gente tem hoje, o Street 4 e 5, de jogo de luta da Capcom, muitos anos antes. Sim. Claro, podia ter dado certo, e hoje o Street Fighter seria um Tekken. Eu duvido muito que isso fosse acontecer. Não, no máximo, seria um Tekken com comando. Você criaria uma vertente ali, é porque o sidestep dele não ia ser igual o Tekken, de tipo, dar um toquinho pra cima. Isso não funciona em Street Fighter. Não. jogo que tem comando do jeito que Street Fighter tem. É, mas sei lá, vai ver. Podia muito bem ser uma coisa que no meio do processo, ó, sidestep aqui não encaixa. Ah, então tira essa porra, não tem. Vamos fazer outra coisa. Wanna take you for a ride. O tema do século dos jogos de luta. Cara, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é um jogo que poderia, se tivesse saído, mudado um pouco, adiantado talvez um pouco, o panorama de jogo de luta que a gente tem hoje. Que foi um universo que ficou lá numa idade das trevas durante uns bons anos, talvez sem necessidade. Então essa é a minha escolha inicial. Capcom Fighters All-Stars Cold Holder. Charmander. E porra, ia ter o Hagar num jogo de luta. Sim, Hagar de terra e gravata. E os movimentos do Hagar são os que ele depois veio a ter no Marvel 3. É o mesmo move list. Acho que ele só ia até a mais aquele golpe dele do Final Fight Revenge, onde ele roda uma roleta e onde ela cai, ele dá um pilão no cara. Será que dá pra gente chamar os jogos que foram impedidos de ser lançado, como o que eu tava achando que o Ninja ia falar, que era aquele remake de Chrono Trigger feito por fã, de Vaporized Wear? Putz, porque ele tomou um Season Desist na cara, você diz? Justamente. Que merda, cara. Eu não acho que nenhum desses jogos chegou a criar um alarde tão grande. No máximo as pessoas falaram, pô, legal, vai ser maneiro quando eu quero fazer. Mas não é tipo, sei lá, Duke Nukem Forever, que nego ficou assim, ah, esse jogo tem que sair. Aí quando saiu, nego, esse jogo nunca devia ter saído. Que bota. Mas é a mais pura verdade, infelizmente. O que mais o pessoal sugeriu? Deixa eu ver. Posso ignorar o que o pessoal sugeriu e falar da minha própria cabeça? Por favor. Manda ver. Então, vamos falar de Blizzard, então? Pode ser? Burizado. Bom, pra quem não sabe, um dos... Aliás, muita gente não deve saber. Um dos principais personagens da saga Warcraft, vamos chamar assim, com franquia, o Thrall. Ele é o War Chief lá, bolado dos orcs, sinistro, pica, todo cheio de sacanagem. Jesus Verde. Isso que tá reconhecido como Jesus Verde. Jesus ou Moisés, porque deixaram ele no cesto, né? É verdade. É um pouco da coluna A, um pouco da coluna B, eu diria. Escreve no Google Imagem, Green Jesus. É muito bom. Mas aí, que personagem vocês estão falando? Aquele Rigger? O Troll. Lembra o Warcraft 3? Quando você joga a campanha dos orcs, tem o Farcia. Beleza. Tá. Que no livro de RPG do Warcraft, traduzido pela Devir, ele ficou como servo. Nossa. Faz sentido, porque Troll eu acho que é tipo escravo em norueguês, sei lá, alguma porra assim, né? Norueguês. É uma parada assim, né? É, em inglês mesmo, acho que Troll já serve como escravo ou servo. Ah, é? Pô, é nome, cara. Ou é título. Em algum momento falam que é o título dele, o nome dele, cara, some. Não, acho que é o nome. Eu não sei. É tipo, eu não li a história. Na verdade, o que eu ia falar é que o Troll foi criado. Tipo, a primeira aparição dele é num jogo cancelado da Blizzard, que é o Warcraft Adventure. Uhum. Que é Lord of the Clans. Que é um point and click muito irado, muito estilo LucasArts, né? Muito irado, você não tem como dizer. Deveria ser. Eu joguei. Chegou um demo pra jogar o jogo. Tá, tudo bem. É, sei lá, 20 minutos de gameplay só que tem pra jogar. Mas o jogo é legal, o jogo tinha potencial. O trailer dele vinha, se eu não me engano, no CD do Diablo 1. Sério? É verdade. É, eu tenho ainda o CD do Diablo 1. E aí eu lembro de ter visto. Era o trailer do Warcraft 2. Aí tinha o trailer desse Warcraft aí, que tipo, era alguma coisa assim que eles estavam falando, o jogo está sendo feito, está sendo planejado, e aí achei bacana pra caramba, ele nunca saiu. Quando saiu Warcraft 3 já vinha essa história do Troll. Mas me explica, por que que o jogo foi descontinuado? Ele tem a cara dos anos 90. O que eu li foi o seguinte, eles fizeram lá, na época tava bombando esse lance de point and click ainda, e eles fizeram essa porra desse jogo pra, tipo, entrar na bagunça, e porra, usando os personagens de Warcraft que nego gostava e tal, o universo, né, de Warcraft. Uhum. E aí, só que aí, tipo, a porra da... Eles fizeram a produção em conjunto com uma empresa russa qualquer, que eu esqueci o nome agora. E eles, começou a demorar pra caralho o desenvolvimento. E começou a dar treta lá. Parece que tava rolando treta de comunicação entre as duas empresas. O cara falava russo? O cara falava russo, né? Falava inglês. O cara falava russo. E, pô, tinha acabado de acabar a Guerra Fria, entendeu? E aí, porra... E aí foi atrasando o jogo. E aí parece que quando eles finalmente, tipo, estavam engatando o desenvolvimento, tipo, já era, sei lá, 98, alguma coisa assim. E aí já iam lançar Grim Fandango, iam lançar uma continuação do Monkey Island. Tinha uma porrada de jogo pra lançar. E o nego achou que os gráficos estavam começando a ficar datados, sabe qual é? Entendi. O jogo tava começando a parecer um jogo do passado, e aí o nego cancelou. Ou seja, eles não queriam que parecesse um The Dig. É, exatamente. A Blizzard disse que não, foi que era porque, tipo, o produto não estava exatamente como eles queriam, não sei o quê, e não ia agradar tantos fãs e tudo mais. E eles têm um controle de qualidade absurdo, eles nunca lançariam um jogo meia bomba pro público. Só que na real é. Daqui. Alguém acha The Dig feio? Não, exatamente feio, mas ele fica datado, né? Pô, The Dig é bonito pra caralho até hoje. Eu não sei na época. Ah, mas aí é uma questão de. Você tá enviesado pra falar sobre isso, vamos dizer assim. É, tem que mostrar, tipo, sei lá, pro meu irmão, que é 11 anos mais novo que eu, talvez isso. Ele possa dar um sinal. Mas eu digo assim, pelo ponto que querem falar, nós temos que sempre usar os gráficos de ponta e fazer bonito pra época e todas essas coisas assim. Não, vai tomar no cu, eu tô olhando de novo aqui o gráfico de Dig e é bom pra caralho mesmo. Eu também acho ele bonito, rapaz, eu tô falando que é tipo os caras... Mas enfim, cara, a verdade é que hoje em dia você olha pros gráficos do Lord of the Clans e você fala, porra, é maneiríssimo esse jogo. É muito irado. Mas na época eles acharam que tava datado, porque tava. O Lord of the Clans, o Warcraft Adventures. Ah, sim. Só que na época o nego achou, cara, o nego tava começando a lançar parada 3D, parada cheia de sacanagem. E nego, tipo, e era a estética que o nego tava seguindo, sacou? Hoje em dia, se o nego lançasse o Warcraft Adventures, não ia ser tão bizarro como lançar naquela época. Naquela época ia ser, tipo, uau, que jogo feio e datado. Entendeu? Inclusive, um jogo que eu acho muito foda. E eu fiquei muito doido quando eu descobri que tava rolando o Remastered, era o Day of the Tank. E eles não estão refazendo o jogo, né? Estão só remasterizando pra ficar. Peraí, já não lançou essa merda? Já lançou? Não sei. Acho que funciona com Monkey Island, então. Eu acho que esse jogo já lançou há mil anos, Chicão. Você tá falando merda. É verdade. By now, tô vendo aqui. Mas enfim, e aí o Lord of the Clans ele contava a história do Troll e do tipo, como ele virou o fodão da horda, blá blá blá, desde o início. Que aí eu não faço a menor ideia qual é a história dele. Eu sei que lançaram um livro depois, contando as. Tipo, eles aproveitaram o roteiro da história do jogo, pra, já que eles não iam lançar a porra do jogo, eles aproveitaram pra lançar uma novel lá, contrataram um cara pra escrever. Ah, então tem uma novel que conta a história toda. É, eu sei que ele tem um lance que ele é um escravo, que ele foi tratado por humanos, blá blá blá, explica porque que ele não odeia humanos, que nem todos os outros orcs, e etc e tal. Porque ele foi salvo pela Tabitha. Porra, eu li esse conto, agora que eu tô lembrando, caralho, é muito hardcore. Ele é salvo pela mulher lá, que é a filha do prefeito whatever. Aí ele foge e fala assim, tipo, vou voltar pra te salvar a filha. Não, mulher que era abusada pelo cara, sei lá. Aí ele fala, vou voltar e vou te salvar. Porque o Troll sempre teve um crush em mulher humana, né? Mas beleza. Assim. Aí ele vaza, não sei o que, quando ele volta, o cara, pra deixar o Troll puto, ele mata a própria mulher e pendura a cabeça dela num toco. E fala assim, seu merda, tá fudido. Aí o Troll fica puto e mata todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É maneira a história. Cara, isso daí não tem no filme, não? Eu não vi o filme. Ah, eu também não. Então... Não, é por isso que eu perguntei, tipo, se esse filme do Star Trek... Não, o filme não tem nada a ver com a história do Troll, cara. É bem antes. Ah, não? É. Ah. Tem o Troll bebê. É, tem o Troll bebê. Mas beleza. O lance que era maneiro desse jogo do Warcraft Adventures é que ele botava, tipo, as paradas que você... Agora tem WoW, então foda-se, né? Mas naquela época você só jogava Warcraft estratégia, e você não podia entrar nas construções, você não podia ver nada, você só via aquela porra lá de longe e ficava imaginando. Então, tipo, é maneiro você visitar as coisas de outra perspectiva, sacou? É, você pelo menos saber o que você tá construindo por dentro e tal. E, só pra falar rapidinho, a Blizzard, ela aparentemente tem uma história bem conturbada de paperware. Sério? Porque não muito tempo depois... Tá, tudo bem, algum tempo depois, uns 6 anos depois, eles anunciaram o StarCraft Ghost. StarCraft Ghost. Que ia ser tipo um Metal Gear Solid da vida no universo do StarCraft. Ia ser o Star Fox Adventures do StarCraft. Puta ou minha. Isso. E você ia jogar com... Nunca saberemos. E aí, tipo, era outra proposta maneira, que era, tipo, é uma unidade do StarCraft, o Ghost, e você ia jogar com ele. Que é a unidade toda cheia de sacanagem, camuflagem e... infiltrador, né? E narutices. É, infiltrador, exatamente. exatamente. E aí eles criaram o personagem lá, Nova, e o nego adorava por outro personagem, ele era genérico igual a Kerrigan, só que loura, mas o nego amava por outro personagem. Então aconteceu a mesma, no final das contas aconteceu a mesma coisa que com a Caixa de Ventos. Eles pegaram o protagonista e empurraram ele pra série do StarCraft. É, e hoje em dia ele é um personagem no 2, né? Sim, no 2 eles pegaram a Nova e colocaram lá. Tem ela no e agora gibis, vai, né? Tem ela nos gibis e agora vão lançar até uma campanha especial louca dela lá no... Cara, o Daigo lê todos os gibis do mundo, cara. É bizarro, né, cara? Até os mais Daigo, personagens. Tu já leu aquele da... Fui sequestrada por lésbicas do espaço? Não, eu tenho limite. Porra, que é isso? Caralho, porra! Li um que o Daigo não leu. Ah, mas pra que você leu, cara? Tem limite. Cara, olha esse nome, cara. Fui sequestrada por lésbicas do espaço. Tu não ia ler essa porra? Não. Tu tá de sacanagem. Caralho, o cara lê qualquer Esquadrão Suicida que saia, mas não leu a porra. Não, qualquer Esquadrão Suicida porra. Não, que eu tô é ruim. Ah, porra. Eu acho que são lésbicas piratas, era possível. Você leu Powerpuff Girls Reimagined? Eu só li a primeira edição e achei uma bosta e larguei. Eu preferia a versão lá que é tipo A Crise das Infinitas 10 do Cartoon Network, que é bem melhor. Olha só, é isso mesmo, tá? Eu fui sequestrada por piratas lésbicas de outro espaço. É um título muito bom, eu admiro. É da Platino Studios, porra. É da Platino? É. Que história que soltou isso? Sei lá, porra. Então deixa. Amigos, uma coisa que eu preciso da ajuda de vocês, porque a nossa correspondente do Castlevania não está aqui, mas eu vi esse troço de Castlevania Resurrection que ela colocou lá no grupo e eu nunca ouvi falar nessa porra. O de Dreamcast? Sim. O de Dreamcast, ele ia ser a verdadeira origem do Clan Belmont, que acabou sendo o Lament of Innocence. Você jogaria com Sonya Belmont, a matriarca do clã. Olha só, você jogar com a boneca? Caraca, peraí, esse daí não era o de Game Boy? Sim, acabou sendo de Game Boy. A versão do Dreamcast é só a versão melhorada disso aí. Que era antes do Iga chegar na franquia e achar que só pode ter herói homem, saca? Aham. Uhum. Não, mas Iga pô, que eu tem... digo é o Koji Garashi. Tem aquele jogo irado do DS. Não, mas aí ele já tava convencido que uma protagonista mulher funcionaria, sacou? Mas naquela época ainda não. Que é o meu jogo preferido do DS, do Castlevania, o... Order of Ecclesia. É um dos meus Castlevanias preferidos. Aliás, eu devo dizer uma coisa. Eu estou jogando Order of Ecclesia exatamente agora. Olha só. Esse Daigo com DS, porra! Tá saindo das jaulas Pokémon! Não, Pokémon não. Pokémon não acontece não, parceiro. Rola. Porra, Daigo! Vamos trocar os bichos! Qual seria a minha zona de safari? Só ia ser Pokémon de porrada, né? Hitmon, foda-se. Hitmon pé no traseiro. Ia ter um jogo de videogame do Akira? É, pra Super Nintendo e Mega. Esse foi um dos mais discutidos, assim. Ele não ia ser esquema de passava uns vídeos? É, ele tinha um monte de vídeo, assim. Isso. E umas fases meio... foda-se. Mas existe jogo do Akira, não existe? Foda-se. Caralho, eu lembro de ter visto sobre esse jogo. Era um programa que tava mostrando os vídeos em uma feira. Não lembro se era nos Estados Unidos ou no Japão. Era aquela feira antiga que tinha antes, a precursora da E3, melhor dizendo. Isso, é Electronic Game Show, né? Isso, essa mesmo. A EGS, por que não? Caralho, pode crer, tipo, que fim levou? Quer dizer, tudo bem, o jogo. O jogo é só uma bosta. Que fim que levou? O jogo não tinha nada de ação, cara. Era mó joguinho de andar de motinha. Não, ele tinha umas fases meio road rash, assim, com caneta dando uns bicudos na moto e tal. Era só isso? Não, tinha umas fases de plataforma onde você dava tiro com aquela bazuca, mas era tipo limõezinhos do Mega Man, o tiro da arma. É, se eu não me engano, os gráficos eram uma merda. É, eles eram ruins até pra época. Cara, eu não achava ruim assim pra época, não. Ah, eu achei, cara. Principalmente a versão do Drivo. Eu normalmente defendo o Drivo, mas nessa não dá pra defender, não. Olha, a melhor coisa próxima de um jogo de Akira que já saiu, ou seja, um jogo de perseguição de moto... Foram os minigames do Chrono Trigger do Final Fantasy 7, no caso. Mas graficamente era nojento o minigame de claro. Moto do Chrono Trigger. Com certeza, mas enfim. Tava vontade de morrer. Inclusive. O que tinha era aquilo, né, parceiro? Tirei o câncer. Sim. E chegaram a ver um vídeo de um protótipo de remake de Street of Rage? O que eventualmente virou Fighting Force, né? Virou Fighting Force? Virou. Quem tava o desenvolvendo... Fight Force é aquilo. Fighting Force é um jogo muito fraquinho. Ele é. Não, eu não... Cara, olha só. Eu acho... Hoje eu acho, com certeza. Mas eu joguei muito. Pô, eu joguei na época. Eu achei aquele jogo fraco. Em 96... 6. Tinha Crisis Beat, pô. Crisis Beat era melhor mesmo. Eu lembro que eu tinha um CD pirata, okay, entre os dois. Tinha Crisis Beat, mas o meu amigo Felipe, que tinha o Play 1, era, não era desbloqueado. Meu amigo Felipe, então, tinha o Play 4 e ele veio do futuro. É, então o que... Não, no caso, o amigo do futuro que tinha Play 4, de todo mundo, provavelmente sou eu, né? A grande probabilidade é essa. Mas o Felipe, o Play dele não era desbloqueado, então era o que tinha pra jogar. Inclusive, não era que tinha o Fighting Force inteiro. Tinha o demo, no demo CD 8 do PlayStation. Nossa! Que não tinha nem todos os bonecos pra jogar, né? É, provavelmente não. O meu problema com Fighting Force era que, primeiro, era um beat'em up que não dava pra dois. Aí eu falava, cara, que bosta! E segundo, que ele dava uma impressão meio de jogos de 3D da época que a gente tinha, que você aperta botão pra abrir a porta, mexe no computador e tal. E nesse jogo não tinha botão de interação. Você só quebrava. É tipo, tem uma porta, quebra. Tem um computador, quebra. Caralho, tipo Final Fight e Streets of Rage, porra. Então, o que você fazia? Então, chegava, parava o Gaio e o Cold na mesma porta. Temos uma porta aqui, Cold. Pô! Quebra essa merda! Não, mas cara, eu acho que você tá meio equivocado, cara. É o 2 que não dá pra jogar de 2. O 1 dá sim. O 1 faz até split screen, né? É se você se afasta muito do boneco, do parceiro, tem split screen. É porque o 2 só tem um boneco mesmo. Cara, eu tô falando Fighting Force 2, exatamente. Sim. Pode crer. Fighting Force 1 era legal. Agora eu tô vendo aqui, o Fighting Force 1 era divertido. Fighting Force 2 era muito ruim. Com em geral. É que o Crisis Beat fazia melhor. Que mais? Mega Man Universe. Vamos lembrar de Mega Man Universe, eita, então. Eita, esse seria glorioso, não? O Mega Man Universe, traduzindo pro baixo frente soco, é mais ou menos quando a gente começou a repetir a abertura. Ali, só que ali eles pararam. Ali eles foram sábios. Entendi. Então vamos parar aqui, essa porra tá dando errado. É, lembrando que o Mega Man Universe, ele já é mais ou menos ali, pós os Mega Man X's todos, né? Ainda tem, já... incluindo o Command Mission. É, ele já era pra ter sido PSN e 360, no caso. Ainda tinha o Inafune lá com a galera? Era Inafune ainda. Foi quando o Inafune começou a inventar as porra louquices dele, que, por fim, terminaram por tirá-lo. Sim. E o Mega Man Universe, ele se transformou, o conceito de refazer um Mega Man side-scrolling se transformou no 9 e no 10. Uhum. Só que o Mega Man Universe, se você comparar, sinceramente, muito do design do Mega Man, até, foi o que o cara depois aproveitou no Number 9 agora. O Mega Man, ele tinha uma cara meio de bolado, ele parecia um Mi de Wii, com aquela cara de boladão assim, de sobrancelha. É, o Mew também. Afiada pra baixo. É, inclusive lá você ia ter gerações de Mega Man, você ia ter o Mega Man da capa do Mega Man 2. Uhum. Tinha o Ryu, exatamente, o Ryu, pra você jogar. O Arthur... Cara, eu... O Arthur só... do Makai Mori, né? Eu lembro que eu vi esse trailer na época e achei bem bosta. O nego se amarrou muito, eu falei, meio merda. Não, você não deve ser amarrado porque você provavelmente você não curte Mario Maker, né? Porque seria o Mario Maker de Mega Man. Exato. Olha, as pessoas se amarraram muito numa de você ser um Mega Man. Uhum. Ah, vai ter um Mega Man novo aí, pô, mas toma que não tem. Ah, legal, Mega Man. Quer dizer, na época nem tinha tanto tempo que não porque tinha o 9 e 10 e são jogos muito bons. O 9 e 10 acho que foram depois disso. Ah, entendi. Não, 9 e 10 antes, são bem recentes. Foram antes. Foram, eu não lembro já. O 10 é razoavelmente recente. O 10 é 2010, eu acho. Nossa, o conceito cara, de recente tá foda, 2010. Hein, lá. Se bateu o pão já. Mal, cara, quando você fica velho, você perde muito essa noção. Ah, cara, carnaval de 87, porra. Desfile da nação. Parece que foi outro dia. Sei lá, o carnaval na minha cabeça é sempre aquele do Itamar com a Lilian Ramos. Isso, Itamar com a Lilian Ramos, cara. No dia que eu saí com uma mulher que não tinha visto em Copa de 94, eu fiquei bem tiltado. Isso é tipo breaking point, cara, isso aí. É que o negócio olha e fala, caralho, eu tô errado, eu errei. Em algum ponto minha namorada, ela vai dar aula de crimes que mudaram leis, né? E aí, o crime que gerou o fato de homicídio ser crime hediondo foi o assassinato da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez. Caraca. Ela falou pros alunos, não, o assassinato da Daniela Pérez, os alunos ficam com aquela cara de... Quem? Não, foi em 92. Essa pessoa era nascida em 95, valeu? Caralho. Aí rola aquela... Rola aquela lágrima. O Mega Man Universe era meio que essa pegada. Era a pegada de você voltar a ter o Mega Man. A gente... O jogador de videogame é nostálgico excessivamente, né? Meio que... O ser humano já é avesso a mudanças. E no entretenimento, isso se reflete em a nostalgia ser uma coisa muito valorizada, né? Que, enfim, é um porto seguro que você tem. É um jeito fácil de tirar dinheiro. Mega Man 2D, vou jogar. É igual esse Sonic Mania que anunciaram agora, né? Que a SEGA anunciou. Finalmente, inclusive, seus retardados japoneses. Demorou 30 anos pra pensar, caralho, é só fazer um antigo que eles vão comprar, né? Não precisa inventar muito. Mas já tá com uma recepção melhor do que o Sonic 4, por exemplo, né? E tem muito dessa pegada. Acho que o Mega Man Universe, ele passou por isso, né? E ainda bem que foi cancelado, porque provavelmente ia ser uma merda. Será? Ah, eu acho que sim. Ah, parceiro, eu acho que ia ser bem divertido. O Inafune ia fazer com essa porra desse jogo que ele fez com o Number 9 agora. O mindset desse cara agora é esse. Credo. Ele, essas bostas aí. O cara fez tanta coisa boa na vida, ele foi blightado pra sempre. Essa boa na vida, cara. Ele um dia desenhou o Mega Man no papel. Ele nem era o designer do jogo, ele nunca foi nada disso. Não, ele é só o criador, esse é o pai do Mega Man, mais nada. Pai, cara. Não, o pai é outro. Não, o pai é o Tokuro Fujiwara. Ele é a mãe, Fujiwara. Então. Ele nem mãe é, ele é tipo a tia que roubou, ele é tipo a ignorada, porra. A tia chata. Ele é a avó que ia cuidar no final de semana. É a avó que ia cuidar no fim de semana e que dá presentes caros, sacou? Essa parada. Então tá falando de Inafune, Mega Man e Mega Man Legends 3. É, esse aí também, realmente, né? Nunca esse viu. Aí faltou. Eu acho que esse aí teria dado mais certo do que qualquer um dos outros. Mas sabe que eu nunca fui com a cara de Mega Man Legends? Eu acho sempre assim, gostei. Então, é um jogo que quando eu era moleque, eu nunca dei atenção. Eu achava meio tipo, ah, não gosto de Mega Man assim. Eu nem joguei, eu nem dei chance pra Mega Man. Você tá contando a minha história. Provavelmente eu depois teria gostado, mas é isso aí que você tá contando. E hoje em dia, eu escuto tanta gente falar bem desse jogo. Eu não escuto gente falando mal desse jogo. Eu escuto gente falando, não joguei, não conheço. E gosto pra caralho. Assim, o primeiro tem uns problemas que o segundo vai lá e corrige. Então é legal jogar os dois. Ele, assim, mal comparando, ele é o Mario 64 do Mega Man. Isso, obrigado. Ele é o Mario 64 do Mega Man. Sim, não sei sim. Se vai ser o melhor Mega Man de todos os tempos. Eu vou achar bom hoje em dia? Eu não sei. Não, depende, você liga pra gráfico. Que a única coisa que pode te pegar é o gráfico. Mas calma, Ninja Nível. Você quer dizer achar bom hoje em dia do tipo pegar agora virgem pra jogar e jogar? Ou achar bom, tipo, você já jogou e jogar de novo? Pegar bom virgem pra jogar e jogar. Acho difícil. Acho que você vai ter câncer. Tu jogou, cara, Mega Man? Não, eu joguei. Você ainda tem o Nintendo 64? Eu tenho. Não, você pode jogar pra PSX também. Tem pra PlayStation, mais fácil, né? Olha só, vamos fazer o seguinte então. Vamos marcar um streaming aqui em casa e a gente vai desvirginar todo mundo ao mesmo tempo desse jogo. Mega Man Legend. Quem não jogou, né? Só que tem aquela chance. Antes de em meia hora a gente falar, tá, legal, vamos jogar uns mexinhos. Tem. Não, a gente deixa um plano B. Essa não, opção. A gente olha, eu acabei de descobrir aqui que ele é um jogo que se zera em 7 horas. Por aí. Dá pra fazer em menos. O cast passado foi de 9 horas. É, a exibição do aliás, Scott Pilgrim, 9 horas e 48. Mas se for pra ler, você vai ver que Scott Pilgrim se zera em 4 horas. Com certeza. Você quer oficializar a nossa aposta aqui no programa? Quero. Se o Ninja Inimigo zerar o Sonic 2006 realmente numa sentada só, assim, sem dormir. Você, tipo, piscava. Sem aquelas piscadas de meio minuto. Mas pode tomar Red Bull? Pode. Cocaína, pode. Essa gente. Cocaína. Não recomendo, mas que pode. Cara, o olho dele vai arder, não vai conseguir. Eu vou. E se ele conseguir, também foda-se. Quantas horas de jogo tem? 18. Caralho. Não, olha só. Mas eu quero fazer um rush maneiro. Ele pode tentar fazer uns speedruns aí. Se ele for speedrunner profissional, eu me fudi. Ele segurou bem a informação. Eu acho que você saberia. Speedrun com glitch não vale, mas se rush, se zerar numa sentada só, vou pagar o fogo de chão pra ele. Porra! Caralho! Eu nem sei quanto é. É caro, parceiro, não faz isso não. R$140. Deve ser R$140, é. Caralho, já tá isso? Deve tá por aí, tô chutando. Que rico, filha da puta! É um bom chute, é um bom chute. Em 2011, cara, 2011 eu paguei. Ah, caralho. Porra, outro cara que não vê o tempo passar também, né? Desveste esse Peter, cara. Mas é isso. Em 2011, o Baixo Frente tinha uma abertura diferente por programa, cara. Que 2011, hein, cara? O ano que não acabou. Mas é isso, a gente ficou aí pro Sonic 2006, tá? De novo, assim, dessa vez eu não empresto minha casa, porque eu não moro mais sozinho. Por mais que a casa tenha outro cômodo, mas 18 horas é foda, 18 horas do tempo. Mas eu faço companhia. Metroid 64. Grande perda. Na mesma família, tá? A gente pode colocar logo da mesma família. O Metroid 64. Metroid 64 chegou a ser anunciado? Chegou. Chegou. Tem até Nemo Tech. Teve um videozinho. Metroid 64 e o Sonic do Saturno. Mesma família. Teve isso? Mesma teve promessa de Sonic do Saturno? Claro. Você consegue baixar o jogo? Isso. Você consegue baixar o jogo do Sonic do Saturno? Não, não tô falando que eu tenho link. Tô falando que você consegue pegar versões do jogo do Sonic do Saturno incompleto. Isso só não foi lançado. Caralho. Mais ou menos incompleto, né? É, isso não tem naquele livro. Qual livro? Do Guerra Wars. Wars. Quem te manda só ler livro, né, Zé? O Zé Rafa. Mas Sonic Jam, o nome. Sonic Jam. Lembra que só saiu o Sonic R, né, pra Saturno. O Sonic de verdade pra Saturno seria o Sonic Jam. Ele nunca saiu. Caraca. Sonic nem virou Jam? Sonic R. Sonic Jam não. Sonic Jam é aquela compilação. É isso. Sonic Seto, o nome. Ele foi nem cancelado. O Sonic R não, né? Tipo, só mudou de nome. Não. Eles provavelmente pegaram... Porque o Sonic Jam, isso que eu vou contar pra vocês, é porque eu era um cara tarado por Sonic e me frustrei muito porque não teve um... Me frustrei muito porque não teve um Sonic 3D no Saturn, né? Eu já contei várias vezes aqui no programa que eu me amarrava muito em ver a gameplay no Stargame do Sonic R, porque eu falava, meu Deus, esse é o Sonic como eu sempre quis ver na minha vida! E eu aluguei uma vez o Sonic Jam e eu não tinha o Sega Saturn. Então eu aluguei o Sonic Jam e fui pra casa de um amigo meu pra jogar, porque entre você escolher os jogos, Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, etc., você movimentava um Soniczinho 3D num mapa. E eu achava isso iradíssimo. Então olha a frustração do moleque. Olha os traumas. Olha. No R, falando. Hã? No R. Ah, no Jam. No Jam, no tá. No Jam também. Nos dois. O Sonic R, quando eu joguei, eu tive câncer. Foda-se. Mas. Você tá até hoje lutando contra o câncer, né? Nossa senhora, muito ruim. Everybody Super Sonic Racing. Já que vocês. Precisa ouvir durante o cast pra atrapalhar a edição depois do amiguinho? Here comes a new challenger! Tadam, tadam, tadam, tadam. Yes, sou eu! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo! Aproveita que você chegou chegando pela janela aqui e fale de um jogo que foi cancelado e não foi lançado, que você gostaria muito de ter jogado e que a gente não falou ainda. E tem que falar no particípio, né? Exato. Um jogo que você queria que fosse lançado, mas que foi cancelado e que você queria ter jogado e que a gente não tenha falado. Você pode ir pensando se quiser. Vocês falaram de Castlevania Resurrection? Acabaram de falar. Comentamos que você e a Rebeca não estavam no momento pra falar disso. Tá, eu vou pensar em alguma coisa aqui. Eu peço alguma coisa. Enquanto ela pensa, eu vou jogar a bolinha do Super Mario 128. Eu nunca entendi essa porra desse número. Alguém considerou realmente que seria um bom nome pra um jogo? Não era o Bell. Esse é só um working name, não? Era o dobro de 64. Como se fosse um idiota. Então esse é o dobro de 1. Deviam ter contratado a galera que faz os nomes dos jogos de Kingdom Hearts hoje em dia. Eles iam inventar, um jeito muito mais maneiro. Tipo, 256 sobre 2. 2 elevado a 7. 256 7, 8. Eu joguei. Quer dizer, vi os vídeos do 358/2Days e entendi. É 358 2Days. Porque você two joga, days. Você vive aqueles dias, com exceção dos que você pula. Aí eu... explodiu a cabeça quando eu percebi isso. Faz sentido. Eles não botam fração no nome do jogo de sacanagem, não. O pior de tudo é que o nome dos jogos do Kingdom Hearts que não fazem sentido, eles fazem um pouco de sentido quando você tá tentando entender a história mongoloidemente louca dele. Ah, sim. Dream Drop Distance. Ah, esse é um bom sacado, pai. Esse é um bom sacado. Os jogos de 3DS, os primeiros, que tentam fazer essas sacações com o DDD, saem bons nomes ali. Dream Drop Distance é um nome sonoro. Cara. Podia ser o nome de uma banda indie, se tudo desse errado. Pode crer, como banda funciona agora, como nome de jogo, puta merda. É. Mas era só um subtítulo. Esse Super Mario 128 não é o que ia ter o Luigi, de fato? Acho que era. E por que ele não saiu? Cara, cara, não era o demo isso? Que era aqueles 128 Marios em cima de um plano, num cubo, não lembro? Plano por causa do GameCube? Não, mas eu lembro. O 128, o 128, ele foi anunciado depois que o 64-2 foi cancelado, não é isso? Porque tinha ainda o 64-2. Que era por disk drive. Ia ser o Nintendo 128, exato. Né? Exato. cara. Ou é, os dois são a mesma coisa, eu tô confundindo. Nintendo 64-2 ia ser um nome quase tão merda quanto PlayStation 2. Era PlayStation 2. PlayStation 2 é o nome perfeito. Primeiro que o nome do videogame é PlayStation. Sim, qual o problema? Eu já acho um nome bem merda. PlayStation. Bom, funciona, você compra. Há 20 anos. Sim. Cara, eu comprei Dreamcast. Então, Dreamcast é o nome errado. Ah, tá bom, vai. É, não, Dreamcast é maneiro, vai. Admita. Caster é... Como é que... Master System! Eu comprei o Mega Drive! Eu comprei o Super Nintendo! Eu comprei o... Phantom! Ok. O Dynavision! Dynavision! The Xbox! Atari! Atari. Então é, o jogo tem nome ruim. Agora, PlayStation 2, 3, 4 são nomes perfeitos. Você não tem dúvida. Você chega na loja e você vê o PlayStation 4 ou o PlayStation 3. Qual é melhor? Tá nítido. Agora você chega na loja e vê o Xbox 360, o Xbox One. Aí você pergunta pro vendedor, qual é esse primeiro aqui? Ah, esse é o The First Xbox. A gente chamava ele de Xbox One antigamente. Mas agora o Xbox One é esse aqui. Então esse é o Xbox One agora e esse é o Xbox One. O original é o Vanilla, né? É o Vanilla. Não, é o Xbox do Fofanho. É o Xbox One. Mas enfim, olha só. O Mario 128 tem dois lados da história. Ele tem um lado da história de ser uma sequência do Mario 64. E ele tem um lado da história de ser uma tech demo pra mostrar o poder de processamento do GameCube. Uhum. Colocando 128 Marios pra andar em cima de um cubo. E eles andando, cada um seguindo um algoritmo aleatório. Cada um tinha o seu. Então nenhum deles seguiu o mesmo padrão. Cada Mario tava lá seguindo uma equação. Era isso. E aí pegava uma caixa no meio do caminho. Na verdade, eram 128 Marios que tinham um teste de colisão. Então tinha uma caixa lá no meio. Então se eles encontravam outro Mario, eles desviavam. E se eles encontrassem umas caixas que tinham no meio do caminho, eles pegavam a caixa. É essa coisa. Agora, até que ponto isso era uma sequência de Mario 64 programada? Ou até que ponto isso era só uma tech demo pra mostrar o poder do GameCube? Até onde isso era um Final Fantasy VII! Ah, tech demo. Até que ponto esse era o Final Fantasy VII tech demo do 64, entendeu? Mas no fim das contas, assim, a gente sabe que não saiu e o Mario The GameCube acabou sendo aquele Mario. O Super Mario Raio de Sol. É, não. Aqui no Rio, chamada Raio de Sol. Uma boate, Raio de Sol, é um nome razoável de boate. Não, é um péssimo nome de boate. Cara, seria um nome legal de um restaurante hippie. Provavelmente. Hippie. Raio de Sol, na Tijuca. Mais um jogo. Caraca. Mais um jogo. Vai, outro jogo. Vai, próximo. Resident Evil 1.5. Opa. 5, que porra é essa? Não sei. Ele é o protótipo do Resident Evil 2. Ok. Então, assim, ele foi feito... O 1.5, ele é muito famoso porque... A Capcom liberava várias imagens, o Resident Evil foi muito sucesso, eles não aguardavam tanto sucesso, tá, vou fazer a continuação então. E aí fizeram a continuação, eles chegaram a desenvolver acho que 90% do jogo até. Caralho. Aí já tinha, o jogo tava praticamente pronto. Eles inclusive lançaram vídeos e mostraram pra imprensa, tinha várias fotos em revistas antigas desse jogo. Aí por um descontentamento lá do Mikami e tal, ele falou, não, vamos refazer isso aqui porque não tá bom. E aí eles fizeram tudo do zero. O jogo mudou bastante desse 1.5 pro que a gente vê no 2 final. Então, aí esse 1.5 ele virou uma lenda. Tipo, na verdade mundo... não foi um jogo perdido, então. O 2 é o 1.5, só que melhor. Aí não é, porque tem muita coisa diferente. Por exemplo, a Claire... ela foi colocada no 2. No 1.5, era a Elsa Walker, que era uma... ela era também uma motoqueira, não tinha relação nenhuma com outro personagem, mas ela chegava lá em Raccoon City e tal, via a zona toda. Profissão motoqueira! A Sherry também jogava no cenário dela, ia ter a trama dos Birkin de novo, a mesma coisa. No lugar da Ada Wong, que a gente conhece, ia ser a Linda. Essa Linda, ela ia ser uma cientista da Umbrella. Então, alguns personagens iam ter um papel bem diferente. Aquele delegado lá, que é um cuzão, na verdade, que é o... acho que é, não me engano, é Irons o nome dele, que ele vira um monstro depois. Aliás, o monstro sai de dentro dele depois. Tá saindo do cara o monstro! Ele ia ser um cara bonzinho... ia dar pra jogar com aquele policial que você encontra no começo do jogo já ferido também. Então ele ia ter várias coisas diferentes, ia ter inimigos diferentes também. E ele era um jogo bem diferente. Aí, se eu não me engano, no ano retrasado, em 2000 e... A gente tá em 2016, né? 2014. A noção de tempo é mato aqui, né? 2014, se eu não me engano, eles... conseguiram pegar esse jogo inacabadíssimo, tipo, muito bugado, lançaram na internet, a galera jogou, inclusive eu fiz um vídeo até pro Girls of War quando eu ainda tava lá. Opa! Tem um vídeo lá de euzinha jogando. Eu até chamei a Monique do Database pra acompanhar comigo, e a gente faz um videozinho comentado lá, mas ele é muito, muito, muito bugado, e dá pra ver que ele não chega nem perto do que é o 2, sabe? O 2 ele tem uma qualidade muito superior, ele tem muito cuidado em detalhes, você vê, e o 1.5 não tinha. Tudo bem que a gente jogou uma versão inacabada, que era uma versão, sei lá, 70% do jogo. Tem, mas final. Oi? Tem final? Não entendi. Tem final? Tem final, dá pra zerar? Não. Você chega até os laboratórios, inclusive, dá pra chegar nos laboratórios, mas você se perde foda. Porque ele não tem meio que aquelas, sabe, aquelas animaçõezinhas de porta? Você meio que vai passando. Algumas têm porta. Alguns cenários têm aquela animação de porta e outras não. Então você vai meio que se perdendo no mapa, porque ele é inacabado, né? Mas eu vi que a gente chegou nos laboratórios, mas não dá pra fazer o final, porque não tem. Nessa versão, tem em outra. Talvez a que tá lá no cofre da Capcom tenha, né? Ah, não, isso é tipo Garou 2, já era. Então. Não, com certeza tem algum creepypasta na internet de um cara que ficou preso no universo do Resident Evil 1.5, eles pararam de desenvolver. E até hoje alguns desenvolvedores ouvem os lamentos do cara: voltem, terminem, me tirem daqui! Sei lá. Algum jogo B de luta da Capcom, quando eles quiserem lançar Capcom Stars, foda-se, eles vão botar Elsa Walker. Porra, nossa, eu explodi, com o setlist do motoqueiro fantasma no Marvel 3, né? Moto vai dar correntada. Cara, ela é literalmente profissão motoqueira, porque a roupa dela é motoca. Aí ela veste um colete da RPD pra poder ficar, tipo, né, diminuir os danos que ela leva. Nossa, ia ser bem diferente, viu? Tem dublagem? Eu acho que não tinha dublagem, mas na versão que eu joguei não tinha. Mas tinha texto, né? Só tinha texto, exato. Entendi. Não tem. So you're Jill Sandwich. Não. Uau! What a mansion! No 2 já é mais civilizado, gente. Tem o wait, don't shoot, I'm human. Coitado, Léo. Wait, don't shoot, I'm human. O melhor ainda é o please! Don't go! O que eu vou falar é a tristeza de todo mundo que segue a série Fatal Fury. Vixe, é o Garou 2. Fatal Fury. Nossa! Eu lembro que no final do 1, realmente, ele falava, deixava entender que teria continuação, pra você entender. Todos os finais têm ponte, todos, até os que não têm importância. Caraca. O final do Rock é ele indo trabalhar com Ken, vai virar mafioso, porque o Ken fala, não, se tua mãe estiver viva, eu te dou dinheiro pra você ir procurar. Aí tu vira bandido aí. Aí o Terry fala, não, meu filho virou bandido, mas foda-se que ele vai encontrar o caminho dele. O do gato é mais violento, que o pai dele volta e cega ele. Ele seria cego no segundo jogo. O filho do Terry se diz... O Rock. Ah, tá. É que o filho Rock do Giza, aprende... né? Exato, isso que eu ia falar. Não, mas o Terry criou ele. O Terry criou ele, Sim, eu sei, mas tipo, pai de sangue não é, né? Não, pai de sangue cara, não é. Cara, o pai é quem cria, tá? Eu sei, Garou, os caras... O cara devia ter acabado de ler Lobo Solitário e falou, caralho... Já sei, vou fazer. O apelido do Rock dentro da série é Filhote de Lobo. Pois é, né? Que é o nome. É verdade. Que é o nome de Lobo Solitário em japonês, né? Kotsuriokami, o Lobo e o Filhote. O cara deve ter acabado de reler Lobo Solitário e falou: caralho, vou fazer igual. Não, vou botar o cara pra tirar foto. É o apelido de todos os três heróis da série, né? Eles são os Lobos Famintos. Os Lobos Famintos. Mas aí o que seria do Garou 2 é que ele tava 70% pronto quando a SNK faliu. Ele já tava pronto. Sim. Já tinha a maioria das animações, só faltava colocar perfumaria, só faltava colocar, terminar os cenários, colocar as vozes, terminar ali algum outro efeitinho de golpe, que ele ia ser tão bonito quanto o primeiro, porque puta que pariu, eu acho que é o jogo mais bonito da SNK. Se não for, é Last Blade. Last Blade 2 também, né? É, se não for, é Last Blade 2. É bonito. E de personagens novos que teriam, na época, a gente só ficou sabendo da Alice, que agora vai entrar no King of Fighters 14, né? Que era a poser de Terry. Treinava com a família do King. Ia ser uma taekwondo de bonezinho e pouca roupa. Praticamente a sucessora da Mike não existiu. E a sucessora do Joe, que ia ser, tipo, uma das poucas mulheres que luta Muay Thai em jogo de porrada. Junto com a King, né? É. Provavelmente. E pra alguns, o Benimaru. É. Mas até aí depois, esse ano, na verdade, durante essas paradas pra promover o King of Fighters 14, um dos caras que tá fazendo o jogo, tá terminando, tá ali quase botando essa porra pra jogo já, ele trabalhou no Garou, e aí ele fez uma daquelas entrevistas do tipo, olha, a gente gosta de King of Fighters, o jogo é feio, mas por favor, ele tem alma, compre e jogue, ele é legal. O jogo é legal mesmo. É, eu vi o demo e realmente gostei, mas eu ainda acho ele muito feinho. É feio mesmo. Mas até aí, tipo assim, esse cara trabalhou no Garou por um tempo, ele foi, acho que... Aqueles caras que botam as animações em... Eu esqueci como é que é o nome desse cargo. Rigger? Acho que não. É os caras que põem a animação no boneco e depois fica testando no jogo pra ver se não vai ficar dando bug. Beta teste? Não. Eles programam as animações dos bonecos. Eles programam os golpes das camisas. Animator! Isso, obrigado. Ah, tá. Nossa, difícil, hein? É, não saiu porque eu fico pensando que animador é só de desenho. Entendi. Aí, tipo... Animador de festa. Ele pegou, tipo, uma ficha com os sprites de todos os bonecos. Com os novos e pôs assim, pra galera. Eu mesmo, eu quase chorei quando eu vi essa bosta. Boneco tudo bonitão, altos mafiosos, alto boneco novo, olhando assim, tipo um rival pro Griffon. Ah, o rival pro Griffon pode estar agora no 14, né? O King of Dinosaur. É, que na verdade é o Zangief. Não, o King of Dinosaur é o Griffon. Ah, é? Não, eu também acho que pode ser o Griffon, mas na real é o Zangief vestido de... De dinossauro. De dinossauro, é. Mas tipo, ele é o Griffon. É, eles pegaram isso pra ser aquela piada antiga, lembra do Big Bear? Sim, que virou o Raiden. Que é o Raiden. O próprio King também, né? É. O King no Tekken vira outro cara, né? Passa a ser o irmão do King original. Não, na verdade é o filho adotivo do King. É o filho adotivo do King, é. Porque o King original morre do 2x3. É. E um dos moleques do orfanato assume o manto do King. Depois que o Armor King começa a treinar ele. Exatamente. Cara, com o Armor King era um personagem separado. Armor King é o rival do King. Corolho! Olha aí. Eles eram Sub-Zero Escorpião. Outra coisa pra não deixar passar em branco, até um ouvinte lembrou, eu tinha esquecido desse caso. É, teve um Kickstarter, ou Indiegogo, não lembro, pra um jogo chamado Ant Simulator. Nossa. Simulador de formiga. Eram três caras, se não me engano, e os caras conseguiram o dinheiro. E aí, no que eles conseguiram o dinheiro, eles começaram a gastar o dinheiro com strippers, whisky e cassino. Ah, foi isso que o Inafune fez aí, ó. Só que esses moleques, tipo, pegaram, sei lá, $100,000, o Inafune fez isso com 4 milhões. E, ele aproveitou muito mais. É. Ele gastou com muito mais strippers. Só vodka Grey Goose, tá ligado? É, Grey Goose, é. Eu me lembro de ter lido que um desses três moleques, em algum ponto, bem no início, falou, cara, não tem mais nada a ver com isso, esses caras são os retardados. Isso. E pulou fora. E os outros queimaram dinheiro, fumaram dinheiro, etc. Se não me engano, o caso deles, eu posso estar enganado, mas se não me engano, o caso deles foi o primeiro ou um dos primeiros casos em que o Kickstarter se meteu lá e falou, ô, filho da puta, tu não pega o dinheiro dos outros assim e foda-se não, vou te processar. Sério? E parece que meteu um processo nos caras, é. Teve um lance desse. Eu acho ou alguém processou os... Porque o site tá colocando o nome dele, né? Uhum. Enfim, não pode ficar dando trela pra fraude, porque senão ele vai como real conjunto, né? É literalmente pulseu na reta, né? E aí teve isso. Esse jogo, obviamente, não saiu. E esse era o caso que eu queria falar aqui por último. Então, por último mesmo, sim, que sim. É muito importante. Opa! Muito. Porque me traumatizou na minha infância. O senhor Eternidade tinha que falar um jogo da empresa dele que nunca saiu. Ia ser muito amarelo. Ia ser foda. O Purchon. É o jogo de puzzle de gatinhos que a gente ia fazer que nunca saiu. Aí, pronto, Purchon. Os concepts dele estavam irados. Mas não, não era esse que eu ia falar, não. Nos anos 2000, quando eu era uma criança de, sei lá, 15 anos, alguma coisa assim, uma criança muito feliz, eles iam lançar, a LucasArts anunciou que ia lançar o Full Throttle 2, né, que eles chamaram de Payback, como um working name. triste demais. Oh. É triste demais. E aí, eles, o jogo tava, cara, quando o jogo foi cancelado, tava bem no início ainda. Tipo, eles tinham uns conceptzinhos de como é que ia ser o cenário, como é que ia ser a parada e tal, mas tava bem no início. E parece que foi cancelado porque rolou uma treta foda entre os produtores lá e os developers. Tipo, parece que tinha um cara que era, tipo, muito... um dos grandes chefes lá do projeto, que era um bosta, e ele, tipo, só falava merda. Ele falava, tipo, assim, ah, tira esses tais de cave fish do jogo, eles não têm lugar nesse jogo. Olha só, eu não quero moto nesse jogo. É, exatamente, é tipo isso. Falava, tipo, o maluco aparentemente não jogou o primeiro Throttle e tava, tipo, dando as cartas, sabe qual é? Uhum. E aí a galera que tinha participado do Full Throttle 1 começou a se afastar do projeto, porque, porra, tá ficando uma merda e tal, até que no final das contas só ficou a equipe nova lá e, tipo, desistiram depois de um tempo, porque não ia rolar. É ruim. E aí, em 2003, tipo, eles mandaram, tipo, um Rise from Your Grave e anunciaram Full Throttle Hell on Wheels, eu acho. Porra, que era, tipo, mais uma tentativa de fazer uma continuação. Só que, e aí, esse eles começaram, e chegaram a modelar os personagens e tal, chegaram a, tipo, fazer, eu li que os caras chegaram a fazer 40% do projeto até, só que aí, tipo, o jogo tava recebendo muita crítica negativa, primeiro porque o Tim Schafer tinha saído do projeto, isso na real, desde a primeira continuação ele já tinha saído da LucasArts. Segundo porque tava feio pra caralho. Segundo porque tava feio pra caralho, tava, tipo, parecendo um chocagado de pedra, parecendo a Alone in the Dark. Um chocolito. Nossa, tava muito crocante, e aí, depois, lá passando, se anunciou assim, e aí tinha, tipo, uns posts da galera, eu li que, tipo, chegou a ter repercussão na online, e teve uma galera defendendo, tipo assim, não, o gráfico não tá tão ruim, tá maneiro, tá estiloso. E aí depois, tipo, foi da Trace no que fez post, tipo, o post veio de dentro da LucasArts, sabe qual é? Ai, sério? Sério, foi nesse nível. Nossa senhora. E aí, bom, aí fracassou miseravelmente e provavelmente nunca mais vai ter continuação de Full Throttle. Aqui, vale falar de um jogo que tá demorando pra caralho pra sair, eu tô achando que não vai mais sair mais. Last Guard? Não, esse já tem data. Não, o Shadows of the Eternals, que era a continuação do Eternal Darkness. Eternal Darkness é um joguinho de sim, terror, sim, e suspense que tem pra GameCube. Ficou lá, infelizmente. Ah, pode crer. Ficou só nesse console, infelizmente, porque ele é muito bom, ele merecia sair pra outros consoles, só que ele era da Silicon Knight, então, né? Ele é muito bom, não merecia o GameCube. Cara, é um argumento. Cara, não, mas é. O boneco é doido, né? É que tem o. Pesado. É mais ou menos isso. Que tem, vai passando por várias gerações e cada personagem tem 3 medidores: tem de HP, de MP e tem o de sanidade. E aí, se você deixar o negócio de sanidade baixo, você começa a ver uns bagulhos sinistros assim no jogo. Ele te prega altas peças. Teve uma vez que eu achei que o videogame tinha dado pau, inclusive, não, era uma peça do videogame. Sério. E aí eles anunciaram esse Shadows of the Eternals, que é tipo um sucessor espiritual do jogo. Ele foi anunciado lá em 2011, 2012, algo assim. E quem tá por trás do projeto é o cara do Legacy of Kain, inclusive, o Dennis alguma coisa. É. Bergkamp. É, aí o cara foi lá, ele foi lá, levantou fundos, né, fez um crowdfunding, acho que ele até recebeu o Greenlight do Steam, se eu não me engano, recebeu o Greenlight do Steam, mas, cara, nunca mais ouviu falar desse jogo, foi pro limbo, sabe? E eu tô achando que não vai mais sair, não, cara. Ele tava prometido pra Wii, pra PlayStation 3 e Xbox, tava prometido pra tudo que você imaginar. E sumiu, do nada sumiu. Coisa, não? Eu acho que não vai mais ter esse jogo, infelizmente. Era um projeto que eu queria muito ver. Porque o Eternal Darkness, ele realmente é muito bom. E o Shadows of the Eternals, ele ia abordar um outro. Ia sair daquela família dos Roivas, né? Que era a família do Eternal Darkness. E ia abordar até a Condessa de Sangue lá, Elizabeth Bathory. Ela ia ser a protagonista, se eu não me engano. Ia ser. E, cara, tinha um teaser desse jogo. Deixa eu ver se eu acho o teaser aqui. Um jogo onde a Elizabeth Bathory heroína? É, ela não é bem heroína, mas ela é uma das protagonistas. Acho que seria jogar mais pela serva dela, um troço assim. E uma das virgens dela lá que tava sangue e tal. aqui, ó. Tinha gameplay dessa porra. Sumiu, desapareceu esse jogo da face da terra. Eu acho que não sai mais. Acabou. O sonho acabou. E é isso. O sonho acabou. Queria deixar registrado a minha frustração. O sonho acabou igual esse episódio do BFS. Exato. Estamos chegando uma vez ao final do Star Shop Sente. É muito legalzinho. Pra levar as namoradas. Eu queria lançar a pergunta inversa. Aproveitar pra Gegé, que chegou pela janela no bonde encaminhando. Bonde estava em movimento na velocidade Java. E a Gegé entrou pela janela. Gostaria de perguntar pra você, se fosse o contrário. Um jogo que gerou mega expectativa foi lançado e não deveria ter sido lançado, valendo, não vale do que Nukem Forever. Castlevania Lords of Shadows 2. Mas tinha hype no Lords of Shadows 2? Lixo. É porque, assim, o primeiro ele é bom. Ele é. Ah, okay. Ele é bom, o primeiro é bom. Eu gosto muito da história do primeiro. Aí vem aquele do. Ele é uma aberração, cara. Esse jogo. Caralho, que lixo de jogo. Eu tô até com coisa na pele de falar desse jogo. Sério mesmo? Tá jogando essa porra? É também. É um jogo que me deixa muito nervoso. Cara, o Daigo me entende. Cara, então, eu ficava muito. Demais, não cara. Joga, sério. As pessoas me advertiram muito, Jéssica. Não joga. Jéssica, não joga. Eu fui e joguei, eu quis morrer neta. Porque eu perdi 10 horas da minha vida. Ô, minha neta, não faz isso, vovó falou. Cara, que jogo lixo, lixo. Ah, é um que eu tenho vontade de cuspir assim no na capa. Tô com vontade de jogar só depois de falar isso. Não joga, sério. Não pode ser tão ruim. Tem Metacritic de usuário. Por 7.8, cara. Pô, tá doido? Isso não significa nada. Exato. As pessoas são loucas. Tá? Isso significa apenas que o Coringa é um filho da puta. Daigo, então faça também sua avaliação reversa aí. Avaliação reversa? Pô, bicho, agora sim. Eu ia falar do Castlevania Lords of Shadow também. Mas... Street Fighter Cross Tekken. Sério? Eu acho ruimzinho também. Ah, o jogo não é tão ruim assim, não. Ele eu não. Acho que ele é pior. Aliás, joga 2x2, o jogo é incrivelmente divertido. Por outros motivos. É, não por ele próprio, isso é fato. Mas ele não me ofende tanto assim, não. Tô divertindo um tempinho que eu joguei com ele. Alguém mais que algum que nunca deveria ter saído do forno? Killeratos que. Posso queimar a largada? Manda. Claro. Final Fantasy XV. Ah, caralho! Envie esses investidos de porradarias. Eu acho. Pera, ninguém vai falar de Star Fox Zero, sério? Ah, Star Fox Zero, tá, eu falo. Star Fox Zero, galera. Não era pra ter. Tá bom, Star Fox Zero. Ai, cara, eu gastei meu dinheiro. Que jogo, que jogo, que homem. Para estudar e curtir a eternidade do loop com aquilo. Eu lembro. Eu tava em Brasília ainda. Foi divertido. Eu nem serei. Eu fiquei com trauma que eu cheguei na última fase e falei, foda-se, eu não quero. Pelas fotos, o jogo parece irado. Né? Exatamente. Pelas fotos, o jogo parece irado. A proposta era imbatível, mas eles conseguiram. A proposta era imbatível, mas a Nintendo conseguiu. Falou, Platino, bota esse sensor de movimento. Cara, mas eu não quero. Bota! Sabe o que me desgraça a cabeça? Esse jogo tava na. O Iwata tava supervisando antes, né? Supervisionando. É supervisando ou supervisionando? Supervisionando. E aí, beleza. Aí morreu, tadinho, coitado. Sinto saudades, Iwata. Aí passou, a Nintendo quis. A Platinum, parece que a galera da Platinum reclama, porque aquela engine lá foi. Porque a Nintendo insistiu que devia ser aquela caralha que você vê no jogo. E aí no final eles colocam uma puta mensagem de homenagem ao Iwata, né? Tipo, mano, se ele tivesse vivo, eu acho que ele teria voltado e ia querer morrer, né? De ver esse jogo. Eu só quero deixar uma review de Star Fox Zero do Metacritic. 2 pontos. A nota foi 0, tá? Acabou o review. Que isso? É Final Fantasy 10? É, eu pensei a mesma coisa. Não, Final Fantasy 10 é. Tá, é o Nelson Mantis. Isso. Em vista dos meios críticos, dos meios traduzidos e porradarias para eu gosto de jogos arroba baixofrentesoco.com. Cara, fazia muito tempo que eu não falava esse e-mail. facebook.com/groups/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco. Assinem o nosso YouTube. A gente fez uma live sábado e esqueceu de avisar. Teve 9 horas e 48. A gente foi tirar a nossa revanche, nossa vingança contra o Scott Pilgrim. Assista porque vocês veem o ninja sendo inimigo. É muito legal. revelou a verdadeira identidade dele. Cara, eu fiz as contas, tá? Caralho, cara. Aquilo fez a live durar 2 horas e 45 a mais. Caralho. A gente. do ponto que a gente chegou, se a gente tivesse feito exatamente aquilo que a gente fez, a técnica, a estratégia do Vai Ceia ia ter terminado, a gente ia ter zerado tipo 9 da noite, 10, não, 9 já não era mais, mas tipo 10 e meia da noite, uma coisa assim. Caraca. Foram 2 horas e 45. Foi muito bom, não me arrependo de nada. Estratégia do Banco Central. Estratégia do Banco Central, política financeira. Foi apenas política financeira aqui. E é isso. Imundos. Imundos do cara. Temos novas previsões aí. Vamos fazer Sonic 2006 na tortura. Que passaporte mais? Para o perigo. Passaporte para o perigo. Não, passaporte para o perigo. A gente tem que arranjar o jogo. O Ximenes tem, porra. Ele ofereceu pra gente. O problema não é o jogo. O problema é como rodar. Não vai rodar. A gente precisa de um 486. Eu vou fazer um emulador. Feio. Eu vou fazer uma máquina virtual de Windows 95 agora. Alguém tem Dreamcast? Arrumado. Eu tenho. Acho que tem na PSN, se não me engano. Joga em Space Channel 5 e faça umas dancinhas enquanto alguém joga. Meu Deus. É uma. Então joga o segundo e joga com o Michael Jackson. Sim. Nossa, isso parece muito aquele. Nossa senhora. Nossa, é isso aí. Ah, qual é? Eu falei de Michael Jackson, agora tu ficou animadão, pode falar. Ah, o Lala. Eu tenho o Just Dance, cara. Quem é doidão por Michael Jackson é o Elapso, sou não. Just Dance vocês deixem pra fazer quando eu for visitá-los, porque eu quero muito jogar. Ah, não, mas isso normalmente rola. Eu nem sou tão fã de Michael Jackson assim, mas eu gosto de meia dúzia de músicas que tem no jogo. E são excelentes músicas. Parabéns, Michael Jackson. É, só os 3 primeiros discos, né? Eles aprenderam. É isso aí, meus amigos. É isso aí. GG. Opa. Fala. NGP. newgameplus.com.br. Vocês podem me achar lá. Mas vocês me acham pelo grupo do Baixo Print Soul também, então. Caraca! É isso aí. Eu tô mais no BFS do que no NGP. Olha isso. Assuma o sexto Ranger que é dentro de você. Exato, sou o sexto Ranger. Temos sempre vagas pro sexto Ranger aí, só pra avisar. Tá sempre aberto. O convite foi feito ao vivo. Senhor Eternidade, quer fazer algum comentário? Quer deixar seu contato profissional aí pra shows de flamenco? Contato das shows. Cara, me cata no Facebook e fala, toque pra mim, que eu vou lá e toco pra você. Eu toco bom pra você. Olha aí. Ai, bora na próxima live, Senhor Eternidade. O Senhor Eternidade traz o violão na próxima live. Ele vem com o violão nas costas e de skate. Vai tirar mó onda, o moleque andando com um violão nas costas de skate. Vai ser muito indie-core essa porra. Ia ser top. A gente faz uma... Ia ser top, topíssimo. Topíssimo. A gente faz aqui o Luau BFS. Já é? Beleza? Cara, eu acho que na próxima live a gente tem que chegar na metade da live. Na hora que a gente comer pizza, o Senhor Eternidade tem que pegar o violão e fazer o solo do Senhor Eternidade. Ele pode tocar aquela música More Than Words, a gente canta. Nossa, cara, não. A gente vai comer pizza, a gente abaixa a luz, deixa uma luzinha mais fraca pra ele faz um momento da eternidade. Aí a gente bota o telefone dele pra contato, ali no canto. Eric canta. Pedro Capitão Castro. É isso aí, galera. Um abraço e até semana que vem. Amplechos. Divirtam-se. Amplechos. Joguem bonito. Respeitem seus professores. Ajuda o Ximenes. Menos o lápis. Ajuda o Ximenes, não. Respeita a China. O Ximenes tá doente, cara. Eu sabia. Ajuda o Patreon, secretão do Baixo Frente Soco, que a gente... Caralho. Moral. Ajuda o Ximenes, cara. Eu achei que ia falar o nome de outra pessoa. Tipo, ajuda o fulano aí que tá, não sei o que, não, precisando cara, de sangue. Não, cara, sono. Cara, também, porra. Ajuda o Ximenes, que ele tá doente também. Aliás, o personagem dele, cara, tava envenenado e tava pra morrer na última sessão, então... Ah! Ajuda o segredão do Batman Soco! E o personagem... O personagem do Ninja Inimigo no RPG, o Clerados. Cara, o personagem do Ninja Inimigo no RPG vai ser um Jedi caído, né? Jedi que toma Viagra, né? Caralho, eu não falo mais nada. Fica calmo, por favor. É, não hiperventila não, tá quase no finalzinho, vai. Aê! O elapso sussurrante vai querer ler o último e-mail ou não? Foda-se, vai, ele aí. Eu não quero. Foda-se os e-mails. Foda-se. Olha só como o lápis cospe você. Mentira, ele tá trabalhando e a mulher dele tá dormindo. Tá atrapalhando ele. É. Tô aqui salvando o mundo, né? Salvando o anime, salvando jogos. Salvando o mundo e um anime de cada vez. Save the Earth. Save the life. Vai lá então, Daigo, porra. O último é meu. Bom, foda-se para vocês, Daigo e sua eternidade. Obrigado. Aqui é o Scancer. Essa deve ser a leitura de mês com mais citação a câncer que já teve. Vomitando pelos dedos de novo. Como vão? Como foi o dia de vocês? O meu foi vazio, como sempre. Não diga isso, jovem. Você ainda é muito jovem? Já que o último cast mencionou ele, espero que o Pokémon GO, quando lançar aqui, me divirta um pouco. Ou pelo menos algo bom, tipo um Larvitar, um Dragonite, ou um tiro na minha cabeça de um bandido pra acabar com a minha vida logo de uma vez. Que é isso? Que isso, cara? A mal, fera, que é isso? E já que você perguntou sobre o meu dia, cara, o meu dia não foi ainda, porque eu acabei de acordar. Exatamente. Então, meu dia é uma caixinha de surpresas no presente momento. Pra mim também, a única coisa que eu sei é que eu vou pro escritório. Justo. O que aparenta ser o mais fácil de se conseguir. Vim aqui, na verdade, para falar dos casts do mês da Independência, realmente uma boa, muita ideia que nós tivemos, que os senhores fizeram ano passado. Fui reouvi-los, pois tenho pensado na ideia incrivelmente idiota de tentar sobreviver neste mundo caótico fazendo jogo. É. Incrivelmente idiota, eu não diria, eu diria extremamente arriscada. Cara, eu já vou dar a dica pro cara, então. Nem sei a idade dele, nem sei porra nenhuma. Mas, assim, dicas básicas. Se você tiver um emprego, não largue de cara pra fazer isso. Se Sim. você não tiver um emprego, não deixe de procurar uma alternativa pra isso, já que você acha que é arriscado. Se você ainda mora com seus pais, não deixe em hipótese nenhuma de ajudá-los, porque é possível que eles não sejam compreensivos com isso. Agora, se você já, sei lá, tipo, passou dos 30, já tem a tua vida, já ganha teu dinheiro e não tem filhos, que é o mais importante, faz essa porra. Faz porque você tá, provavelmente, nas últimas duas décadas de vida em que você se reinventar dessa forma tão brusca não vai ser uma parada que a sociedade vai ficar te expurgando por fazer. Depois que fizer 50, você... Quando fizer 40, você já vai ser taxado de velho querendo passar por novo. E tipo quando você fizer 50, você vai ser taxado de velho. Então, não que se importe, na verdade, mas isso pode dificultar a sua entrada em algumas coisas. Então, pô, vi vários exemplos recentes aí de pessoas que se reinventaram completamente. Pra citar três pessoas que já gravaram aqui. Eu, ano passado, trabalhava com um negócio completamente diferente do que eu faço hoje. O Arara é formado em engenharia e hoje ele é o cara que trabalha no Crunchyroll o tempo todo. E o Tengu também, o cara é jornalista de formação, trabalhou em uma porrada de sites aí, revistas, etc. Até que um belo dia ele falou, foda-se essa porra e vou trabalhar com mangá e anime. E é essa a parada dele hoje. Então, você se reinventar, ser uma coisa e deixar de ser para ser outra, isso vale até para troca de sexo. Isso é uma parada que pode ser benéfica para você, se é isso que você quer. Então, o mais importante é ter fé, ter confiança, nunca temer e não ter medo. E essa parada aí, vou ficar muito aqui. Justíssimo. Eu achei muito válido, mas continuaremos lendo um e-mail, vamos lá. Ao contrário da maioria das pessoas que têm interesse neste mercado, entrar neste mercado, eu sou um artista. E não sei nada de programação. Tenho começado a mexer com pixel art há uns 2 anos, porém nunca investi tanto nisso. Acho que poderia falar ao contrário, como se todo mundo que quisesse entrar com jogos é programador, né? Eu acho que esse cara precisa ir numa, sei lá, numa aula de... Da galera da turma do Senhor Eternidade e do Ximenes, assim, do curso deles, pra ver o que todo mundo ali quer fazer, que é a mesma coisa que ele, e a maioria também não deve programar. Pois é. Ninguém deve programar. Não, assim, é importante você saber um pouco de programação. Sim, assim como é importante o cara que programa ter um básico de arte, né? Ah, sim, sem dúvida. É bom você conhecer um pouco de cada uma das áreas, sempre, mas... Então, Six Sigma é muito importante. Pra um poder cobrir o outro também, né? Sim. Mas de qualquer forma, você não é um requerimento, você não precisa saber nada de programação, você pode trabalhar com mil coisas em um jogo sem saber programação. Mas imagino que irei caso eu decida seguir esta vida onde eu provavelmente irei tomar no meu cu. Cara, o seu... do seu pessimismo gritante. Nesse caso eu acho melhor ser pessimista do que otimista. Mas você tem que ter menos alguma esperança. Não, porra, tipo, fica no meio, sacou? Fica cauteloso, mas não fica tipo, vou me fuder, porque aí você vai se fuder. Você não pode ser derrotista, né? Tô nem na faculdade ainda. Ah, eu imaginava que ele era muito novo, assim. É moleque. Porra, tem um mundo de vida na sua frente, cara. Mas eu já estou preocupado com o meu futuro. Não quero trabalhar no mercado do meu pai pra sempre, pois quero ter um futuro que, mesmo que não me faça rico, seja algo com o qual eu seja feliz. Boa maneira de pensar, cara. É assim que eu penso e eu sou pobre. Eu tenho debatido com meus amigos na internet que têm mais ou menos a minha idade e também têm interesse em entrar no mercado, porém tem o problema de morarmos em lugares diferentes. Não importa nada isso. Morar em lugar diferente é 100% ok pra esse tipo de coisa. Três deles são americanos dos Estados Unidos? Estados Unidos. Eu já viajei lá. E eu e mais um fudido moramos aqui. Porém, o outro mora em Belo Horizonte e eu no Pernambuco. Ah, foda-se. O moleque que mora em Pernambuco, você já pode procurar, tem uma empresa chamada Jinx, aí em Pernambuco, que é uma empresa de jogos. Na real, até você pode procurar pessoas que trabalham nessa área. Em Recife tem uma galera muito grande trabalhando com jogos. Eu não sei se ele é de Recife, ele só falou o estado, né? Pra ter falado só o estado, provável que não. Mas... se você tiver oportunidade em Recife, você consegue conhecer uma galera da comunidade. A comunidade em Recife é uma das maiores que tem no Brasil. É forte, né? É poderosa. Deixa eu ver. Tá muito cedo pra eu começar a me questionar isso. Eu nem sei se a gente estarei falando com essa galera quando eu decidir de uma vez o que eu vou fazer da minha vida. Mas é possível trabalhar em um jogo da distância? Tranquilo, gente. Com poder na internet, na atualidade, é viável trabalhar em um projeto sem que sejamos no mesmo local? Porra, cara, gente, todas as ferramentas do mundo hoje em dia pra você fazer isso. Na real, hoje em dia tem até médico que faz cirurgia remotamente, porra. Sim. Fazer jogo é fácil. Nesse caso é, né? Cada um pode fazer a sua parte. É fácil em termos de você fazer uma coisa, um projeto... pela internet, né? Sim. Assim, cada um pode fazer a sua parte e deixar ela pro próximo mexer. Exatamente. É tranquilão. Ou simplesmente não dá e eu deveria tacar essa ideia no lixo. Não, filho. Não, que isso, fera, não. Outras começa a fazer logo, porra. Tu é garoto, tem tempo livre. Tá com tempo livre? Trabalha no mercado do teu pai, volta da escola. Trabalha um pouquinho nisso antes de dormir, ou independente de qual for o horário da tua escola. No tempo entre um e outro você faz. Em vez de bater punheta e jogar Nintendo DS, você faz joguinho. É de boa, faz joguinho. Manda ver aí. E quando terminar, mostra pra gente. Isso. Há outras coisas que eu gostaria de saber que não foram respondidas nos casts do mês da independência. Mas essa é a coisa que eu mais gostaria de saber. E caso estejam com vontade, pequenos tips do Senhor da Eternidade também ajudariam. O que você quer dizer pra ele, Cas? Cara, tips que eu tenho Primeiro, você falou de pixel art. Tá, pixel art é legal também. Mas seja mais abrangente na sua arte. Tenta um pouco de cada, não se prenda a pixel art. Porque a gente não sabe até quando vai continuar vendendo o joguinho de pixel art. Hoje em dia já não recomendam tanto você... ficar fazendo só jogo em pixel art, porque às vezes não chama a atenção de um público mais geral. Então, bom, não se prenda a um estilo de arte, tenta experimentar vários. Você falou sobre programação. É bom você saber um pouco de programação. Se eu fosse você, eu escolheria alguma coisa tipo, pra aprender. Como você é jovem, mesmo que você não fosse jovem, é fácil você aprender uma linguagem de programação. Então é bom você ter uma noção. Deixa eu ver o que mais... Bom, dedique um tempo da sua vida a isso, sei lá, por dia, já que você é jovem e você não... Bom, bem que você falou que você trabalha no mercado do seu pai, então não sei quanto tempo livre você tem, mas tenta dedicar um pouco do seu tempo livre à sua arte, né? Que mais? Bom, uma coisa que é muito faça o que eu digo e não o que eu faço, mas mantenha muitos contatos na área, procura. Você falou que você tem amigos nos Estados Unidos e em Recife, na puta que pariu, isso é ótimo. Mantenha esses contatos, faça contatos, conheça pessoas. Não fala que as coisas dos outros são uma merda, porque isso é uma péssima forma de fazer contatos. né? Indo nessa de faça o que o seu eternidade de fala e não o que ele faz. Não fico falando que as coisas dos outros dão câncer. Ah, sim. Mas esse é outro problema, que eu sou um cara muito sincero, entendeu? Mas, e não seja, mentira, seja assim. Não, olha só, coisa de programação, se é uma dica aí, vale pra todo mundo, né? Existe o Udemy, U-D-E-M-Y, que é basicamente uma espécie de Netflix, eu diria, de cursos dos mais variados temas, e tem muita coisa de, em particular, programação lá. E programação de jogos, inclusive. E são cursos que você compra ou um curso, e eles têm um valor em real baixo. Tem cursos, assim, vários que eu já olhei, R$50. Aí é um curso de 8 horas. Eu sei que para um adolescente, R$50, quer dizer, na nossa época, pelo menos R$50 é uma fortuna. R$50 hoje em dia são 2 lanches do McDonald's, então talvez nem seja essa fortuna toda. Se você for pedir pro seu pai um dinheiro para ir no cinema, você vai pedir mais dinheiro do que isso. Então, dê uma olhada, veja os cursos mais recomendados. Existe o Unity, que é um framework de desenvolvimento de jogos utilizando uma linguagem da Microsoft, e ele é bastante forte no mercado. Uhum. Tem o Construct, que é gratuito, também para você baixar e fazer seus jogos. Talvez tentar mirar no Unity direto possa ser uma aposta interessante para mim, porque ele não só vai te ensinar a forma de programar jogos, que é uma forma de pensamento diferente de programar, sim, outras coisas, mas ele tem uma linguagem de programação lá dentro dele, que é uma linguagem de programação muito aceita no mercado, que é o C Sharp da Microsoft. Então, uhum, pode ser que você descubra que, ah, bom, beleza, eu gosto de desenhar, mas em último caso eu vou virar aqui essa porra de engenheiro de software e ver qual é, e virar programador. Então, sim, é um caminho que dá uma amplitude de possibilidades de maneira. Sim, isso é verdade. Tem caminhos aí, é só você escolher qual você quer, ou então testar um pouquinho da coluna A, um pouquinho da coluna B, até você ver se você quer todos, ou se você quer um só, ou o que exatamente você vai fazer. Os caminhos do Cocorô, por que não? Aquela novela maravilhosa da Record. Isso. Enfim, eu nem sei se vou estar vivo para chegar a fazer parte do desenvolvimento de algum jogo. Vamos parar com este pessimismo. Nem sonho em fazer algo ambicioso. Outro erro. Você tem que pensar grande sempre. Até quando você está pensando pequeno, você tem que estar pensando grande. Só quero me divertir um pouco com o que eu faço e quero fazer. Isso já é um enfoque correto. Você tem que manter isso na cabeça. Sim. Só queria falar disso mesmo. Ganhe dinheiro, tenha uma boa semana. E sejam protegidos pelo Lucifer, como diz meu pai. O canhotão. E até a próxima. O canho do pé preto.